Eu não tô caindo? Já que você tá falando isso, eu queria aproveitar. Né? Da gente, eu queria saber de vocês. Porque... Já começamos. Hã? Já começamos o encontro. Ah, tá. Vamos ver quem vai chutar esse negócio aqui. A gente vai. Se a gente falar alguma coisa que não quer que grave, a gente vai chutar no site. Não, é, eu acho que é um bom exemplo esse, isso que está acontecendo aqui agora. Né? Em termos, acho interessante a gente pensar isso como de maneira crítica. Né? E eu estou vendo que isso já se iniciou um comentário crítico na rede, né, sobre a questão da gente estar fazendo um evento de um encontro de laboratórios independentes dentro de um prédio que tem o nome da Red Bull, e não só tem o nome, mas ele é financiado por dinheiro direto da Red Bull, né, de uma marca. Eu acho que aqui no Brasil, assim, não é a primeira vez que a gente faz coisas com marcas, né? E normalmente a gente faz com o patrocínio de Lei Rouanet, então na verdade é dinheiro do governo, né? Aqui a gente está fazendo com dinheiro de marcas, né? O que causa esse outro conflito, né? Porque, assim, apesar de eu ter tido realmente a liberdade de chamar, convidar as pessoas que eu indicasse, né? Isso foi realmente, eu tive uma liberdade grande disso. Agora, como isso é feito, o tipo de hotel que vocês ficam, que eu sei que é uma coisa que eu já ouvi alguns comentários de que é um hotel assim, cinco estrelas, né? De abrir falar, o que acaba causando até um contraste em relação ao cachê que vocês que estão trabalhando estão ganhando. Quer dizer, isso são coisas que normalmente a gente tem completamente sob controle quando o projeto não tem essa participação privada tão forte, né? Inclusive questões do aparecimento da marca no meio de um debate, ou tem que ter um jogo, né, de hack de Red Bull Fit, né, da Frisa e tal. Isso são coisas que eu entendo que a marca está mais do que no direito de fazer isso, afinal eles estão fazendo um projeto que é de comunicação também, né? E ao mesmo tempo a gente fica nessa situação que é uma situação de negociação realmente, né? Com essas questões todas, né? Porque acho que a Fabi que começou a lançar isso de uma forma bem forte ali na rede, né? Eu tô com as perguntas já, eu acho que é interessante. Legal. Eu vou falar o que pessoalmente, né? O que me chamaram para ser curadora, eu acho que no que me chamaram, de certa forma, isso já é um movimento, já é uma decisão da Red Bull, porque eu acabei fazendo o que eu fiz, não? Que foi isso aqui que vocês estão vendo. Quer dizer, se fosse uma outra pessoa, talvez tivesse chamado uma galera de startups, né? Essa galera de geeks de startups e talvez isso daqui tivesse até bombado muito mais e tivesse todo mundo tomando dele. Então, de certa forma, eu já acho que já foi uma escolha, né, da Red Bull de me chamar, e eles já estavam se posicionando um pouco em relação a isso. Agora aí eu cheguei aqui, primeiro que eles estão fazendo um trabalho muito sério da oficina de residência de arte, né? São artistas os que vêm aqui, eles realmente são pessoas com trabalho que é super. Rafa, a gente está justamente conversando aqui sobre essa questão do financiamento, que é super valorizado, é um trabalho de pessoas que estão realmente fazendo uma pesquisa séria. O Velasco é um cara que eu já conheço há muito tempo, que tempos fazendo aqui um trabalho bem bacana. Então eu falei, por que não fazer uma coisa que também se, né, continue esse trabalho adiante nessa, nesse novo projeto, que é um projeto direcionado para programadores. O Rafael é a pessoa que iniciou esse projeto, né? O Rafael, ele é do marketing da Red Bull, e a ideia dele, foi ele que me convidou, através, inclusive, de um ex-aluno meu, né, Rafael? Foi a indicação e depois de algumas pesquisas que eles fizeram e tudo isso. Mas, enfim, o que a minha preocupação enquanto curadora foi o seguinte: trazer para esse espaço aqui que está no centro da cidade o que já existe de movimento, né, de laboratório independente, de Hack Labs, trazer essa diversidade do circuito. Eu quis integrar o circuito para cá. Por quê? Porque é uma residência que está aqui no centro da cidade, e que se propõe a ser uma residência sustentável, como uma residência de arte. Então eu achei, inclusive, que seria muito importante trazer as pessoas assim até de outros estados, né? Para a gente não fechar numa coisa só São Paulo, São Paulo, São Paulo. Fiz isso com um, lógico, todo evento tem um orçamento, esse orçamento tinha um limite. A minha opção foi realmente de buscar uma diversidade. Então, acabamos chamando talvez pessoas demais, e por isso os cachês talvez tenham ficado um pouco reduzidos em relação à expectativa de que as pessoas têm quando se fala Red Bull, né? Agora, eu poderia ter chamado só 5, que eu teria escolhido na ponta do dedo, e para mim teria sido muito mais fácil esse trabalho enquanto curadora, porque realmente eu estou trabalhando há 6 meses esse negócio, mas de uma forma assim intensiva, realmente, em termos de número de meses que eu troquei com pessoas Skype no exterior, porque aqui também tem uma amostra aí de projetos com fax, na BI, a Center, tem outras. Enfim, eu estou assim trabalhando exaustivamente nisso há 6 meses. E eu fiz isso com o propósito de realmente envolver o maior número de pessoas possível. O que se diz ali é que eu estou fazendo isso para vender Red Bull. Então, assim, tem uma coisa né, na rede, uma voz na rede, que eu estou até assim bem chocada, né? Porque realmente quem me conhece um pouco, né, em relação ao meu histórico e tudo isso, existe uma voz dizendo que existe um oportunismo da gente se usando de um movimento independente para vender um refrigerante, um energético. Né? E isso é uma questão realmente que eu prefiro ver de uma outra forma. Essa realmente não foi minha intenção. E eu acho, eu acredito que então, você fala depois por você, mas eu, o que eu vejo é que assim, a Red Bull, se ela tivesse enchido de geeks aqui que fazem programação para startup, para agência de publicidade, isso aqui, por exemplo, ontem à noite estaria bombando. Bombando, com balada, e todo mundo bebendo Red Bull, e todo mundo... É, e teve uma coragem dos caras de pegarem e falarem, não, vamos com a Gisela, vamos fazer isso, porque é isso que a gente está acreditando. Assim como tem essa atitude de realmente eles estarem fazendo essa oficina ali em cima de arte, de uma forma super séria. Agora, eu não estou dizendo que o movimento independente desse circuito, né, teria que se não seria esse o destino do movimento independente. Não é esse, não é que vocês vão, não é que a gente pense que esse seria o modelo ideal de movimento independente. Mas como existe essa situação, e eu acho que na verdade é uma situação inusitada, viu? Que a gente está vendo, porque eu acho que é a primeira vez que tem uma residência assim dentro de um ambiente de uma marca privada. Então a gente está realmente vivenciando uma situação que a gente tem, é uma experiência. É uma experiência. A forma como eu leio é que assim, a gente talvez esteja vivendo um momento de saturação, na qual as pessoas estão desesperadas por sair da mediocridade, né? De algo realmente novo, e aí fica meio, é um momento de transição muito difícil mesmo. Então assim, no caso da música, por exemplo, a Red Bull ela já tem ela já é muito legitimada na música. Ela é muito respeitada, entendeu? Porque, não sei como, não sei a história, mas provavelmente os alemães lá devem ter... Austríacos. Os austríacos devem ter amigos muito foda da música, assim, que ou eles sacam muito de música, ou eles são relacionados com pessoas da música mesmo, assim, entendeu? Porque eles vão em pessoas-chave da vanguarda, assim, há muito tempo. Tanto que a primeira vez, inclusive, eu conheci Ricardo Brasileiro, eu conheci Balbino e Ricardo Luiz, que foram os cabeças do movimento software livre no Brasil, através de um evento da Red Bull de música, que foi o Red Bull Music Academy de 2007. Então assim, a minha relação pessoal é assim, eu me considero um vendido, entendeu? Assim, para várias empresas, eu ganho o prêmio do Itaú, vendido pro Sérgio Mota, que é do grupo de direita daqui, tá ligado? Então assim, vários bancos, então assim, eu a priori eu sou um vendido, entendeu? A priori eu sou um vendido, eu negocio, tá ligado? Eu negocio, então assim, eu não fico nessa esquizofrenia. Assim, agora tenho amigos que não realmente preferem o caminho independente, tá ligado? Assim, é a escolha mesmo de cada um como vai e tal. Como... Eu acho que esse discurso, assim, esse tipo de acusação é ingênuo, assim, é. Eu acho que ou ingênuo ou de má fé, assim. Estilo. Agora, eu acho massa também que eles existem, sim, pra haver o debate, né? Ficar um debate mais aberto, assim. Então é isso, esse é meu posicionamento. Eu acho que é um jogo, a vida é um jogo e a gente tem que jogar, velho. Assim, porque viver em sociedade é isso, é conviver. Claro que ninguém vai concordar 100% com o outro, tá entendendo? Assim, mas eu acho que é uma oportunidade massa de iniciar esse diálogo, entendendo como já foi iniciado na música. E com certeza deve ter tido vários tipos de conflito desse, assim. Ainda deve ter até hoje, né? Com a galera da música, né? Esse paralelo, né, que você tá fazendo, porque no fundo a gente tem um estúdio aqui que é incrível e que as pessoas que são legais querem usar, né? Então esse paralelo com a música, de repente, por que não a gente fazer o mesmo dentro dessa nossa área? Agora, eu acredito que hajam respostas, talvez a própria Fabi possa nos dar algumas pensações do porquê ela acha que não fazer isso, né, dentro de um espaço assim. De qualquer forma, eu acho que... O Fred está aqui no fundo. Desculpa, Fred. Não, eu acho que você falou em saturação. E eu acho que a saturação passa um pouco também pela saturação dos processos, dos mecanismos mesmo de realização de projetos, financiamento, etc., que, de certa forma, estão caducos tanto do lado das empresas quanto do lado da independência. As leis de incentivo que supostamente seriam que democratizam a cultura, etc., que de alguma forma ou outra beneficiam que os projetos possam se dizer mais independentes, está caduco. Por outro lado, provavelmente para o Red Bull fazer só propaganda com corrida de moto, sei lá, esportes radicais, etc., também já não está funcionando tanto. Então, assim, sei lá, isso se fosse um movimento hacker, assim como vários outros, vai passar pela Red Bull, eles vão se aproveitar disso com o entre aspas, vão contribuir e depois vão estar fazendo mais de outra coisa. E quem faz parte desse movimento, dessa cultura, vai continuar produzindo os mecanismos que foram viáveis nesse tempo futuro. Então, eu acho que é mais estranho não ver aqui nenhum dos laboratórios, dos hackerspaces que, sei lá, talvez é o momento da programação, assim, que está a galera de produtos, mais independência nesse sentido, mais radicais, talvez, Porque talvez a plataforma exatamente a gente está ouvindo, né? Joga Red Bull, está fazendo a coisa fluir melhor. Assim. Tem uma relação de fora, olhando de fora, é, uma crítica assim, velada, mas isso mistura. Quem está aqui, eu acho que todos nós que estamos aqui estamos dispostos a fazer essa engrenagem ser mais razoável, mais positiva, mais construtiva. Né? Então, mas você não acha que, pelo menos, eu acho que o Felipe tem mais experiência para falar em relação a isso, mas quando você pega assim, a galera dos hackerspace mesmo, olha a molecada, que eles já naturalmente evitam, já não se interessam por isso. Primeiro que eu tenho problema de ficar em público, eu tô falando sério, eu não tô brincando, não tô querendo entrar no estereótipo do coisa, mas tinha gente que falava. Eu falei, pô, você confirmou, agora deu para trás, falou, eu não consigo, eu não fico bem perto de gente, então já tem esse problema. Aí você vai juntar todo mundo. Por exemplo, quando teve as conversas bacanas, quando você começou o negócio do Red Labs, já tinha um filtro ali, porque não tinha hacker lá. Tinha, sim, gente que sabia de tecnologia, mas muita gente da academia, professor, muita gente da área de artes. Olha, de novo aqui, isso. Essas são áreas que já estão acostumadas. O que acadêmico e artista faz? Problematiza, né? Que não aguenta mais, né? Mas é isso que a gente faz. Agora, a galera que está ali, óbvio que ficou meio estranho, porque a gente não está dando nome aos bois. Se a gente pegar tudo que a Fabi fez, por exemplo, como artista, ela deveria saber que na história da arte, ficar com o Cretinho agora com marca, bem-vindo ao clube, né? Assim, a essa altura do campeonato, a gente já teve residente aqui, que você passou lá o link, ele passou, que fez uma sátira sobre a questão dos financiamentos, tal, tal, tal. Os anos 90, o Itaú Cultural foi super importante. Ninguém achava o Itaú máximo e falou, poxa, agora vou abrir uma conta ali. Mas ele foi relevante, porque ele não... Porque ele teve um olhar de chamar na época a gente, como Arlindo Machado, uma galera que entendia do babado e falou, vai, monta. Depois não, quer dizer, que se caiu um pouco no esquecimento é porque eles já não estão abrindo espaço para esses curadores, esses pesquisadores fazerem o que queriam. Então agora, se é banco, se é... Talvez o fato de ser, porque assim, então as empresas de telefonia tudo bem, porque tá todo mundo acho máximo, tá no Itaú, no projeto educativo, é porque é comida, é porque é bebida, não, talvez tem que seja tudo, e a própria lógica. Eu acho que tem outro. O financiamento público também é de 100% idôneo. Eu acho que tem um elemento aí que. Ah, ó, tem gente do Itaú aqui, ó. Ah. Ela é diretora educativa, coordenadora do educativo. Na verdade, tem as perguntas da Fabrícia, que é. Ela postou aí pelo mundo inteiro. Quem tem menos da Red Bull? Primeira opção: os fabulados terceirizados vão desenvolver as fórmulas líquidas da Red Bull, nova indústria terceirizada precarizada. Segunda opção, os hackers terceirizados vão executar os projetos sociais da Red Bull. Red Bull dá dinheiro para montar a escola de metas. Terceira opção, nada disso vai acontecer. Só uma exposiçãozinha barata que a galera ganha pouco, fala bonito e faz outro outro. Em qualquer das três opções, falta uma crítica boa para não deixar passar batida e tampar a matéria. Red Bull descobre os hackers Media Labs, São Paulo, Brasil. Enfim, tem uma questão aí que ela não pode ser. Ela não pode ser exclusiva desse ambiente, que é isso que a Raquel falou assim, se é para questionar, então vamos questionar tudo. Se a gente vai pensar, não, dinheiro, assim, de onde vem esse dinheiro, cara, eu vou ver isso qualquer dia. É, tá, foi já é o começo da história. Tá falando isso, mas ela vai defender como estava fazendo isso no Facebook. O que eu acho é realmente, bom, já deixei claro que esse dinheiro aqui não é de Lei Rouanet, queria falar de novo, já que você está gravando, Felipe, que é dinheiro direto, a gente faz uma puta diferença isso. Né? Porque eles têm mais do que direito de colocar a marca deles onde eles quiserem. Eu acho que foi até bem discreto, sinceramente, pelo que poderia ter sido, porque é dinheiro de marketing. E eu vejo, assim, uma coisa que me incomoda muito é, por exemplo, quando a gente faz uma mostra digital, mostra de arte digital 3M, que é Lei Rouanet, me incomoda muito que aquele 3M está ali, não só no nome, mas está no catálogo, está em todo lugar. Isso eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente discutir. Tudo bem, a gente tem esse esquema de de patrocínio. É um mecenato, é um novo mecenato. Tudo bem, mas então vamos tirar dessa lei essa regra de que realmente o logo pode e deve ser impresso em tudo quanto é peça de comunicação, porque isso é dinheiro do governo. Não é, que a gente está usando. Entendeu? Então, eu acho que a forma de comunicação deles pode ser a escolha. Eu vou apoiar uma mostra de arte digital. Então, isso já é uma forma de comunicação da empresa. Não precisa colocar o logo desse tamanho no nome do evento, na peça impressa. Isso daqui, isso é realmente uma posição minha que já é de longa data, né? Eu, inclusive, vivo brigando com isso. E eu acho que realmente é uma coisa tão fácil de se mudar. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais objetivo, né? Então, tem essa lei, vamos mudar esse parágrafo dessa lei. Então, faz um movimento para mudar isso, que já é uma grande coisa, né? Agora, esse modelo que a gente está vendo aqui é uma coisa realmente inusitada para essa área específica, né? Uhum. Eu acho que é a primeira vez que a gente está assim, dentro de uma situação assim, realmente. Mas, eu quero comentar uma história, depois eu quero comentar uma história. Tá. Tendo por isso. Então, de certa forma, eu acho que esse exemplo que o Jarbas me lançou da música, até a música independente, eu acho que foi bem, é um paralelo bem oportuno, porque pode funcionar para a música e para a área de programação, não. Existem razões e talvez existam. É isso que eu queria discutir. Né? Tem uma questão generalizada nos últimos anos, que é da quebra de apoio financeiro direto de governos à arte, especificamente, mas acho que cultura em geral. Isso é que o Brasil tem mecanismos bem específicos e extremamente burocráticos, mas como um todo, eu acho que o mundo está quebrando em termos do que era antes, em países mais à frente culturalmente nos seus mecanismos, também estão reduzindo a quase não existência. Assim. Uhum. Mesmo no Reino Unido, que é fantástico, o Arts Council e os seus sistemas de funding estão só numa trajetória que pode facilmente parar de existir. Então, eu acho que esse desenvolvimento da conversa direta com a marca ou com a organização XY é uma necessidade que antes já era necessária, eu acho que antes era necessária, agora é quase... É óbvio você ter que conversar, né, sobre o que acontece. Agora, o que é problemático é que artistas, e artistas eu estou abrangendo assim para, né, independentes criadores, mas vou usar a palavra artista, não estão, na maioria das vezes, equipados para ter nem o vocabulário, nem o argumento, nem a preparação para defender o valor daquilo que ele ou ela faz. Porque aqueles que estão, a contrapartida vai muito além do que as marcas normalmente usam. O logo é a coisa mais barata e superficial e imediata e fraca que tem de uma relação a longo prazo com o artista ou criadores que têm uma sacada das culturas e das criações e das interseções. Então, tem desdobramentos fantásticos para as marcas. Elas não fazem a menor ideia disso. Poucas fazem. Poucas fazem. Algumas já fazem. Fazem, é. E eu acho que isso é realmente uma questão de evolução e de negociação. Exato. E, assim, logicamente, se você está querendo comunicar algo, se você tem um relacionamento mais fluido com essa cultura que você está querendo comunicar, vai ser muito mais positivo do que você tentar ficar batendo. Exato, contanto que a gente sente na mesma mesa para negociar. Eu acho que aí. E a partir... Mas eu acho que aqui está acontecendo isso. Exato, eu acho que um dos legados mais importantes desse evento pode ser essa conversa ter começado seriamente. Eu acho que só disso acontecer, esquece o networking, esquece o momento de fama no social media. E uma conversa séria de, ok, então é sério esse compromisso com o Red Bull, com essa coisa. Ótimo, vamos conversar então. Meu cara. Exato. Assim, aí tem uma questão que é uma assimetria tinha que ficar definido. Quem tem o cheque, quem assina o cheque é um lado. E não existe o contrapeso. Então, sei o que assim é. Se ela é conduzida por uma pessoa, por uma instituição que momentaneamente está bem intencionada, ótimo, ele garante que isso vai continuar. Tem um mecanismo que garante que ó, vai ter uma segurança. Na verdade, quando você negocia com fundos públicos, existe a. Que também é uma ilusão, né? Uma ilusão de que existe. Posso só terminar aquele, porque tinha uma última coisa que eu queria dizer, que é o seguinte. A gente começou um evento chamado Economias da Experiência. E a única intenção dele, a gente só fez uma edição. Em Londres. A única intenção dele era o quê? Colocar na mesma sala. Organizações interessadas em, seja por necessidade de investir socialmente ou por marketing ou pelo que fosse, engajar criadores e artistas no desenvolvimento das suas missões e artistas, criadores que tenham interesse em desenvolver seu trabalho com uma parceria que não é governo, que não é de um mecanismo burocrático, que é uma coisa de ligação direta com esse investimento. E aí é que está, exatamente o que está faltando, esse amparo cultural, cultural no sentido de entender como articular a sua prática, como articular valor, como não ter nenhum pudor no sentido de dizer, cara, isso aqui é o que eu faço, e aí que começa a aparecer esse poder de dizer, ok, então não quero conversar com sete outros. Porque, mas não existe isso não existe, não é uma realidade para o criador ter esse tipo de botar o pau na mesa, de dizer, caralho, o que eu faço é fantástico, só que eu tô sempre preso a sisteminhas ridículos, burocracia que me mantém 11 meses fazendo administração e não meu trabalho. E, na verdade, eu falei, não, esse é meu trabalho e agora eu vou negociar com quem quer investir nele. Entendeu? Eu acho que como que a gente pode criar residências ou cursos ou debates onde se trocam experiências e criam-se ferramentas que estão disponíveis. Vou dar um exemplo só disso, em Watershed, em Bristol, quando eles terminaram a conferência do Playable Cities, Cidades Jogáveis, eu sentei com a Claire, que foi que organizou, para tentar fazer com que realmente toda a documentação dos projetos mais poderosos que eles fizeram servir de currículo para todo mundo. Ou seja, eu vou chegar para falar com a marca, eu vou trazer, não porque é meu trabalho, mas porque ele tem um caso, como se diz, caso de sucesso. Isso. E todos os impactos e a profundidade daquilo que justifica o valor do meu trabalho também. Então, esse compartilhamento de histórias de sucesso a partir de práticas similares. Quem quer falar? Fred? Olá. Não? Posso falar então? Eu vou falar. Demorou. O paralelo. Assim, a última vez que eu acho que essa rede aqui se encontrou pessoalmente, muito mais gente, foi no Clube Já que o Fred está falando, vamos pensar. Tropixel também, mas vamos dizer assim, de uma forma mais debatedora, disso que a gente está tratando aqui, no Clube Digital. Que curiosamente foi feito pelo governo, né? 2011. No Rio, né? São Paulo. Foi um pouco diferente. Eu estou falando assim, essa rede vai continuar se articulando, seja através do Red Bull. É a minha ideia. Um plano, seja através do governo, através da plataforma, ou seja, através da lei de incentivo, que vai ser os dois. Isso que interessa muito mais do que fica bancando e tal. Assim. E eu acho que isso foi muito habilidoso por parte da Gisele de escolher esse grupo, que de alguma forma está dando update em algumas discussões que vem aí há anos, né? Sendo essa aqui uma delas. Não, sei lá, eu acho que ver essa possibilidade de uma forma dogmática, assim, porque é marca, porque é Red Bull, gente, pelo amor de Deus. Mas traz uma nova situação, né, também. Problematiza. Que bom que esse extensionamento vai. Agora, você tinha falado que a rede rola, mas é o seguinte, eu participei desses dois encontros do Cultura Digital, que essas redes todas, e eu senti a falta do elemento. Da empresa, né? Eles não estavam lá. Eu comecei a me meter em grupos e congressos e encontros de captadores e empresas que estão querendo aprender como é que usam o dinheiro da Lei Rouanet. O negócio é bem honesto, é bem de marketing mesmo, não se discute o fato de aquilo ter ser um dinheiro público, tem que ser usado como cultura. E o que eu achei estranho, enquanto eles estavam discutindo o sucesso da Galinha Pintadinha, isso não é brincadeira, isso é sério, é que não tinha ninguém da área de artes. Eu só estava com gestores. Nem eu, até porque no final das contas meu diploma em graduação em marketing também tinha zero pessoas da área de cultura. Então assim, pô, a gente pode tirar sarro e falar, Cristal, pô, mas a Galinha Pintadinha tem referencial de projeto cultural, não sei o quê. Tudo bem, quem é que estava lá que produz arte para dizer assim, ó, vou te mostrar uma coisa que é um pouquinho mais bacana, que é para criança, educativa, mas que não é isso. Não tinha. E esses fóruns estão acontecendo, eles são encontros anuais, eles têm centro, eles têm sede, eles têm um grupo bem articulado. E cadê os artistas? Cadê os, né? Artistas só, os curadores ou quem... De alguma... Se propõe fazer essa ponte aí. Ah. Eu queria trazer um outro elemento aí, porque eu acho que... Falando especificamente, assim, a diferença entre Itaú Cultural e Red Bull Station. Eu acho que tem uma questão de percepção de território estético que foi passado da linha. Assim. São das pessoas que se sentem ofendidas porque uma coisa é ir para a Avenida Paulista e ter um prédio claramente construído no Itaú com uma estética quase museu-banco. E aqui a gente está no centro de São Paulo, que é um território que não, peraí, uma empresa não tem que estar aqui. Prédio não vem para cá. É, um prédio tombado. Com uma estética aí industrial decadente, meio squat, Europa e tal, que para quem está aí no mundo ativismo, arte e cultura, fala, não, isso aqui é o nosso território. Mas é como assim? Aqui tem uma marca. Na Paulista tem a marca do Itaú, é aceito. Na Cinemateca tem o grande logo do Mink lá, é aceito. Mas aqui parece que tem um... Eu sinto que tem um pouco de um estranhamento. Assim, como os caras estão chegando no nosso território, assim, no centro de São Paulo? E tem, certamente tem um elemento de apropriação. Mas essa proporção já existia antes, ela estava muito mais velada. E eu acho que aqui tem uma coisa que está muito mais explícita. Assim. E tem assim, especificamente Red Bull tem um caso que é conhecido, que assim, tem um amigo de Zagos, e tem um grande dodói do pessoal, que é a época que Red Bull comprou um time de futebol e mudou a cor da camisa do time. E as pessoas têm um receio de que esse limite seja ultrapassado. Assim. Enquanto for lá, dinheiro e o cara fica quietinho, tem o logo, beleza. Mas assim, ó, pô, já tem uma coisa de negociação estética com esse mundo que está fora do mundo do dinheiro. E aí, daqui a pouco eles vão... acho que é o medo da interferência, assim, o medo da interferência, ele é muito maior do que o efeito concreto da interferência. Assim. Você falou três palavras. Interferência também teve. Você falou três palavras muito boas. Assim, é o medo, que é o problema da nossa agenda hoje. É o medo, são as pessoas e são as marcas. Essa composição medo, pessoas e marcas, se a gente compuser bem, a gente hackeia bem. É porque a gente, normalmente a gente esquece que dentro da marca Red Bull, dentro da marca Itaú, dentro da marca Folha de São Paulo, tem amigos nossos, tem gente interessante, tem gente inteligente que está hackeando lá de dentro. E normalmente a gente põe a marca na frente e a gente abandona as pessoas que estão lá dentro, que a gente poderia estar... sabe, na verdade, compondo o que poderia ser a força da nossa rede dentro das corporações, a gente abandona por puro preconceito de marca. Quer dizer, a gente faz um papel absolutamente tiro no pé, metralhadora no pé atualmente. Então, sabe, compor melhor essas palavras resolve muito melhor o nosso caso todo. Posso te perguntar o nome só para a gravação que a gente está fazendo já? Tá. Baixo Ribeiro, estou fazendo parte aqui do workshop. Vocês conhecem pessoalmente. O Baixo está fazendo o workshop e ele participou do debate. É uma pessoa que tem uma entrada aqui no centro super forte, né? E eu busquei também trazer isso para o festival, porque a gente está falando do centro de São Paulo, não só de uma residência. Para programadores, mas também uma resistência que tem um tema. Então também trouxe uma diversidade de pessoas que têm atuações diferentes aqui nessa região. Inclusive um representante do poder público, botei tudo junto. Foi isso que eu fiz. Eu acho que tem. É interessante que a celeuma toda também surgiu na época que saiu aquele texto. De um americano, Brett, gentrificação do mundo rápido. Sim, sim, eu estava conversando sobre esse texto. E ele tem uma visão que é bastante ingênua também. E ele aponta uma coisa que é real, é esperado, e acontece. E não é só no mundo rápido. Né? A gente, por muito tempo, a gente tinha sempre, assim, quando eu ouvi falar, software livre no governo do Brasil, mas foi uma puta apropriação superficial para fazer o discurso, mas na real ninguém investiu em desenvolvimento. Então tem isso e acho que está em toda parte. Né? Na real, a gente achar que vai ter uma solução fácil, que tudo vai ser. Rapidamente financiado, né? Sustentado e continuado, é complicado. Dá pra ficar assim. É negociação, né? Por exemplo, negociação, fazendo um paralelo com a música de novo. Assim, uma reclamação que os músicos têm é que a Natura, por exemplo, ela acaba se intrometendo muito mais, sabe? Na direção musical do que a Red Bull, por exemplo. Assim, tem isso também, é saber chegar, né? É saber chegar, cara. Porra, é um território. Porra, se quer vir aí, tá bom, vamos negociar então. Bota as cartas na mesa e vai jogando, velho. De jeito. Não, o fato é que a rede corporativa, ela tá muito mais bem instrumentalizada. O pessoal sai da escola de marketing sabendo direito o que fazer, sabendo direito como lidar em rede de verdade e saber fazer dessa rede de fato um poder atuante que vai fazer pressão quando quer alguma coisa pro corporativo. E a gente que ama plataformas abertas em geral, a gente na verdade acaba ficando muito reativo a tudo, porque a gente se sente muito mais, né, da puta, Natura, tá, sabe, o governo, sabe, em cada projeto que você faz tem um monte de limitações. Se você se vitimizar e ficar, na verdade, reagindo a essas limitações, claro, você fica muito fraco, entendeu? A gente basicamente esquece o poder que a própria rede tem. Por outro lado, eu sempre falo assim, que às vezes tudo depende do seu limite, o que você quer pra você no mundo, aonde você, pra onde você tá indo. Assim, pode ter artistas que pode ser prejudicial e com a Natura, entendeu? Pode ser músicos que seja prejudicial. Já outros podem ser prejudicial e ir pra Red Bull e é melhor ir pra Natura, por exemplo. Por causa disso. Então, assim. Mas é bem forte essa questão da vitimização ou infantilização, que é permanente do artista, que é um nenenzinho que precisa de todo amparo. É isso, já era. Que vai criar sua coisinha, mas que qualquer coisa fora daquela criação precisa de supervisão, coordenação, produção. Checar 10 mil vezes, prestação de contas de novo. Na verdade, sair dessa posição de disputar e quebrar a rede e as conexões por umas merrecas e por esse emaranhado de papel e burocracia é sair, ter uma noção mais forte do porquê que você faz, né? De onde você quer chegar, qual é o impacto da sua arte. Então, assim, o impacto é X, vai me beneficiar muito me alinhar com a marca X, porque eles vão me permitir um impacto muito maior, uma entrada. Então é muito de você, bom, ok, eu quero uma coisa, é meu interesse, como é que eu vou usar a marca X ou Y para chegar lá? E uma coisa que eu sinto muito, muito presente em todos os artistas, eu trabalho com muito artista, todas as faixas etárias, todas as faixas sociais, de famosos e não famosos, é também uma falta de consciência que ele faz parte de uma cadeia, ele não é uma coisa especial, completamente isolado. Então, muitos artistas se isolam por conta própria e ele esquece que ele depende do produtor, do cara que edita a foto dele, do cara que ajuda ele a organizar a iluminação da exposição dele. Então, ele faz parte de uma cadeia grande que ele precisa enxergar. Porque ele é a parte visível que dá voz a essa cadeia. Se ele ignora essa cadeia, ele se coloca numa posição que muitas vezes se coloca, que é a posição de vítima, é terrível, mas a posição também prepotente de Deus alienado é terrível, porque ele põe toda aquela turma que está trabalhando a favor dele absolutamente invisível. Exato. Sabe? E ele tira. E a marca é só um detalhe dentro dessa cadeia toda. Então a gente às vezes está dando muita importância para a questão da marca, quando a questão da cadeia é muito mais importante. Eu não sei aqui, provavelmente, É sempre assim, num grupo de 30, dois, três são artistas de fato e todos os outros são outros componentes super importantes da cadeia, super bacanas, são completamente invisíveis. É. Tem um documentário da Red Bull, eu acho que é da Red Bull, né? Dig the Car, que é sobre a influência dos caras que compuseram as músicas de videogame da década de 90, da Nintendo. Os caras e as mulheres, muitas mulheres, assim, acho que tem umas quatro, das oito, tem umas quatro mulheres, né? Japoneses. Que, pô, é impressionante, cara, assim, a entrevista com um cara num bar de reggae lá em Tóquio, assim, o cara falando de dub e slide, assim, como que era o baixo, ouvir o baixo, e por isso que realmente várias músicas de violino tem um swing da porra, assim, que os caras ouviam muito, assim, aí, por que eu tô falando isso? Porque essa visão de artista que ele falou aí, talvez esteja em decadência, porque se a gente parar pra pensar, essa nossa geração que teve a infância nos anos 80 e 90, cresceu jogando videogame, não cresceu sem saber quem criou o Zelda. A gente cresceu sem saber o nome do cara que criou o Super Mario. E esse cara começou a ficar famoso agora, porque a gente assumiu quem é de classe média, né? Ou quem ascendeu a classe média, assumiu espaços de poder. Então essa geração hoje virou curador, virou, sabe, produtor, produtora, diretor de marketing, tudo, diretor. E aí, assim, tem esse tipo de mentalidade também, talvez, já, de uma acessibilidade, talvez, que a geração anterior não tinha. De pensar, era Nintendo, entendeu? Era uma empresa, véio. Mas aquilo é, pra gente, é arte, véio. Sabe, assim? Então, às vezes, eu penso isso também, essa mudança de paradigma mesmo, assim, de o que é ser artista hoje, a forma de negociar tá bem mais complexa do que há 30, 40 anos atrás, entendeu? Assim, talvez o mercenato... Bom, por exemplo, se Andy Warhol, ele fez do próprio, da própria performance dele uma obra, assim, ele mesmo como uma figura pop, né? Ele é um artista, mas ficou muito na boca do povo, assim. Tá entendendo? Assim, na época da TV, que era a tecnologia, digamos assim, de vanguarda. A cultura pop está totalmente associada à TV. Hoje, o que é a cultura pop? É a internet, né? É a computação, tá entendendo? Assim, então, e você pega um prêmio com arte eletrônica considerando o Linux uma obra de arte, tá ligado? Assim, então o desafio é grande, é saber nesse novo contexto como negociar e como viver de arte, entendeu? Especificamente o território da arte eletrônica, né, que eu acho que a maior parte que está mais envolvido, essa tensão é mais evidente, assim, porque o desenvolvimento digital, eletrônico, ele está intrinsecamente ligado às corporações de uma forma inseparável quase. Então, assim, acho que principalmente nesse nosso nicho aqui, essa tensão é mais evidente, é quase inevitável. Você tem que ter equipamento para você trabalhar, você tem que... Beleza, aquele teclado, usa uma coisa antiga, mas mesmo sem teclado hackeado, é um IBM lá da década de 80. Então, acho que especialmente no território da arte que lida com tecnologia, isso aí é muita ingenuidade você supor que é possível se separar. Nasce impregnado pela cultura corporativa, de uma certa forma. O que o Bárcio estava falando aqui mais cedo da rede, eu acho que é uma preocupação quase, é responsabilidade necessária do artista que também é produtor, também é curador, que na próxima vez que a Gisela sentar para conversar com o Red Bull, existe esse histórico de responsabilidade da crítica dos vários níveis de entendimento do que representa a sua visão para um próximo evento, para um próximo projeto. E isso existe no micro, que é a criação de um projeto de arte que tem uma equipe de 5 ou 6 pessoas. Eu queria oferecer um recorte de um momento que a gente está vivendo com a minha companhia, que a gente fez um projeto para o Parque Olímpico em Londres, e para fazer esse projeto a gente teve que usar várias relações com pessoas, artistas, não artistas. E teve um momento próximo da abertura que a gente foi surpreendido com, vamos dizer, com uma edição de roteiro. A gente foi abordado dizendo, olha, vocês vão precisar mudar isso. Isso não foi declarado antes no contrato, foi uma coisa que apareceu. E ao invés da gente, que talvez fosse a primeira reação, nós dois, os diretores, sentar e decidir, então vamos vamos enfrentar ou vamos aceitar, a gente não fez nenhuma das duas. A gente entrou em contato com todos os artistas, expôs a situação e falou sobre se era importante para eles bater o pé, se não era, e a gente teve que uma noção de esse impacto vai muito mais além da nossa decisão do que do nosso trabalho, vai além desses artistas, porque vai além para os próximos artistas que vão colaborar com o parque. Então, naquela decisão, naquele papo de um artista para uma marca, você está redefinindo a cultura dessas conversas. Então, às vezes, uma coisa que é mais difícil, não vai pegar tão bem, vai ajudar a rede inteira a ter conversas difíceis numa frequência maior. E pouco a pouco, acho que essa noção da repercussão das decisões é algo que é impossível de se ignorar. Claro. Não, eu fico até feliz com esse comentário da Fabi, porque faz a gente... isso seria inevitável, eu acho. Com o programa que a Raquel tinha já feito, né? A gente estaria discutindo essas questões, tivesse ou não tivesse acontecido esse comentário da Fabi. Mas, enfim, contextualiza um pouco essa situação. Agora, realmente, existem coisas que podem ir sendo afinadas, não? Em termos do formato, até, né, Rafa? Assim, as pessoas ficaram no Hotel 5 Estrelas e o cachê não foi no mesmo nível. Isso foi engraçado. É uma cultura que, assim, eu imagino que esse hotel vocês devem estar com qualquer convidado da Red Bull, e seja, vocês devem algum tipo de relacionamento com o hotel, algum tipo de trato. Mas, assim, para essa cultura aqui, não faz o menor sentido ficar no Hotel 5 Estrelas e talvez até fizesse mais sentido ficar em casa de amigos e ter um cachê que fosse mais correspondente. Tem esses tipos de detalhe que eu acho que são super negociados. Esse foi um primeiro evento da Red Bull nessa área, né? E eu acho que isso, esse tipo de coisa realmente deve ser afinado, né? Mas, assim, mais do que isso, eu acho que essa tarde aqui tá na mão da Raquel, né? Essa facilitação. Mas eu acho interessante pensar esse novo elemento, né? Que é essa questão da gente estar num espaço completamente privado. Eu estou com o Fred, eu acho que o circuito ele existe e ele pode transitar nas várias opções que existem, né? Porque o que faz o circuito não é exatamente, é uma coisa móvel, não é uma coisa estática dentro de uma determinada instituição, é isso que faz o circuito ser independente, né? Eu acho que a gente não está no espaço completamente privado. A gente está no espaço que é híbrido. Eu acho que sei lá, se a gente não conseguir enxergar as nossas conquistas, essa é uma conquista. Essa é uma conquista. Eu tenho 51 anos, vocês são todos, uma maioria bem mais novos que eu, mas, assim, era uma coisa impensável há 30 anos atrás o que a gente está fazendo hoje, que é, na verdade, usando a palavra mais óbvia, a gente está hackeando uma série de coisas do governo, né? Esse é o espaço do governo, esse é o espaço do Estado. Esse é o espaço que poderia estar vazio como ele estava há 2 anos atrás. E esse é o espaço também da Red Bull. Ele está Red Bull. Qual é o espaço? Eu não sei qual que é a situação. Esse espaço aqui é nosso hoje em dia. Ele é concedido por um período. Exato. Um período, quer dizer, a reforma que a Red Bull fez aqui na arquitetura, no espaço, para tornar o espaço um espaço de convivência, aberto ao público, que é o que ele não é fechado, você não paga para entrar. É uma contrapartida à concessão que a prefeitura está dando desse espaço por alguns anos para a Red Bull. 10 anos. Para o centro empresarial, com fins lucrativos, legalmente se via como. É uma concessão pública, eu acho. Eu estou fazendo hoje, estou abrindo hoje, cheguei um pouco atrasado por causa disso, um mirante, que é um espaço igualzinho a esse, quer dizer, uma concessão dada, no caso, a uma espécie de bar, que não é bar também, porque é um espaço muito mais aberto ao público, vai passar cinema, enfim, é uma nova área de convivência que faz mais ou menos o mesmo a mesma função que faz esse espaço aqui, e da mesma maneira ele vai poder ser explorado um pouco comercialmente para ele poder se sustentar, mas a maior parte do mundo dele vai ser. Isso é uma conquista que a gente tem, isso é uma conquista, assim, digo, da sociedade civil, de conseguir pegar uma parte da grana da corporação, uma parte da grana do Estado, num sentido mais amplo, né? Assim, a gente está trabalhando com ativos desses dois setores para trazer para o setor cultural criativo, que é uma coisa que a gente, sabendo usar, vai ser ótimo, não sabendo usar vai ser uma merda. Sabe, é mais ou menos isso. Agora é um pouco o jogo tá na mão de quem está usando, não está na mão. A corporação já botou o dinheiro, já botou a marca. O Estado já botou o dinheiro, já botou a marca. Agora, vai deixar vazio? Agora é o uso. E agora, assim, ultrapassar os limites, eu acho que é o nosso dever. Qual que é o limite? É esse? Ah, bom, vamos ver o que a gente vai avançar. A gente estava ontem aqui com o secretário da cultura, o secretário do desenvolvimento urbano, e o secretário do desenvolvimento urbano sentado falando: olha, gente, o meu discurso é igual ao de vocês, só que as pessoal, leis pessoalmente é o meu discurso é físico, outra coisa é o secretário. É, o meu, não, mas a questão também é simples. O meu discurso é igual a de vocês, eu quero a mesma coisa que vocês, só que eu estou aqui atrás para negociar com o mercado imobiliário, com a legislação que vai permitir vocês fazerem isso ou não isso, e com a legislação que vai permitir eu não prender vocês por estarem transgredindo um pouco isso. Então, sabe, é quase que um passe. A gente, nesse governo, a gente está tendo um passe para avançar os limites. A gente tem que avançar, por favor, vamos avançar os limites. Vamos exigir que se criem situações em que eles não saibam direito como fazer para poder fazer e mexer nas leis para isso. Porque, obviamente, sabe, daqui a 2 anos a gente pode ter um governo muito pior, muito mais agressivo em relação a tudo isso, a gente vai ter menos espaço para se mexer. Mas eu gostei do seu contraponto, assim, da sua ressalva, levantando, mas as ocupações têm o seu papel nesse processo de conscientização que você falou, que começou aí com um lado meio de, digamos assim, banalização, ou não sei se seria o termo tão forte assim, mas quase que diminuindo o poder das ocupações, tá, né? A importância, tá, né? E você falou, mas como as ocupações se fazem o seu papel de comunicar à sociedade, né? Também outras possibilidades. Pelo menos foi como eu entendi a sua intervenção. Sim, é muito comum a gente falar coisas que a gente está falando para nós mesmos, para quem já está catequizado, para quem já faz parte, e assim, são 20 milhões de pessoas, está só nessa cidade, e a gente, sabe, num círculo muito pequeno. A gente tem que pensar que parte das nossas ações, parte, ok, é para o nosso próprio laboratório pessoal, de avançar, de se desenvolver pessoalmente, de linkar com as coisas que estão acontecendo lá fora, mas parte da nossa responsabilidade é criar uma massa crítica maior do que o que está aqui, entendeu? É de expandir isso daí para o resto da população. Então, muitas vezes eu falo assim: você já falou com sua tia sobre isso? Você já falou com tua mãe? Tua mãe vai, sabe, no final, tua mãe vai ser contra, sabe, tudo que você está fazendo, tua tia, teu vizinho. Então, eu acho que a gente tem muito dessa responsabilidade também de conseguir difundir que isso é educação, na verdade. Esquecer que educação não é uma função da escola, da universidade, dessa instituição que educa, mas é função nossa. A gente faz um papel educativo fundamental, sabe? Então, quando a gente está num encontro como esse, para mim, eu acho incrível, eu acho muito rico o ambiente de aprendizagem, educação e ensino que a gente está criando aqui. E a gente, de fato, tem que expandir isso daí, sabe, levar esse tipo de ambiente educativo para mais gente. Aqui que acontece a crítica, né? Na escola, vocês não têm ideia como está a escola. A escola está aparelhada pelo Estado Militar. Lá em Goiânia, por exemplo, lá em Goiás, na cidade interior, já são 26 escolas que estão geridas pelo Exército. E assim, a escola, mesmo não gerida, a escola pública hoje, né, do ensino médio, é o formato militar. Sabe? A gente podemos deixar isso. Eu fiz um levantamento para um texto que eu publiquei numa revista de educação. Comecei a levantar quando é que começou o ensino de arte no Brasil, foi instituído como sendo, nas escolas públicas, como sendo uma disciplina, uma área básica, né? Isso aconteceu em plena ditadura. a ideia, estava tudo claro ali nos documentos, né, a interpretação, o documento, ele tinha já uma ideia de usar a arte e a cultura como um modo de criar aquele indivíduo que estava querendo progredir, quer dizer, no sentido de não pensar em rede, eu melhor que você, eu primeiro que você, e a arte ia ser o grande canal, não era nem música, artes visuais era o grande canal, e era um documento, assim, instrucional de como a... E aí depois tentaram mudar, mas isso ainda está, essa é a base. Então a gente não pode esquecer que, por exemplo, quando a gente está falando de... Então vamos falar dos espaços neutros e os museus. No mundo inteiro, não adianta só falar do MAR no Rio de Janeiro, mas a maioria dos museus, você vai para Barcelona, quando eles quiseram acabar com o bairro Tino, que é um bairro de imigrantes, que eles não estavam conseguindo controlar, a polícia não conseguia, o que eles fizeram? Macba, um museu gigantesco que arrasou com aquele espaço ali, ele abriu uma fenda no meio. Então isso é histórias, existem várias, né? Esses espaços, esses equipamentos culturais, eles são usados pra, como forma de controle. Paris, que todo mundo acha maravilhosa, inteirinha arrasada, aquelas ruas enormes, para você ter controle, porque viela, rua sem saída, é lugar de conspiração. E a cultura sempre foi isso. Eu estou morando na Bahia, a gente conversa com o pessoal de Recife, a gente fica bastante chocado de como é que quem trabalha com o tipo de coisa que a gente faz não tem muito espaço, porque a partir da ideia do vamos proteger a cultura assim, assim, assado, se cria um mecanismo altamente conservador, né, que acontece na Espanha também, em Sevilha, por causa da Semana Santa e da coisa assim, você não consegue fazer nada mais que seja capuchinho e Semana Santa. Né? E na Bahia também, é uma bolha dentro, não dá, porque você manda, não consegue, manda, não consegue. Infelizmente, nesses casos, para sair um pouco do que acontece em São Paulo, a Red Bull oferece, tá, ou uma Oi, ou uma Viva, uma coisa, está salvo, porque são os únicos que mais ou menos estão apontando para uma ideia de século XXI aí, porque senão é isso. Não tem nenhuma ideia de tentar pegar o tradicional com o contemporâneo, não. É aquele, né? É entender a cultura, o samba de roda com um instrumento ruim, daquele jeito, naquele lugar, que não vai sair. É isso, entendeu? É um jeito assistencialista com o professor, é isso com os alunos. Com alunos jovens de primeiro semestre, ele é purista, ele não vai se vender, não é isso? Primeiro problema, porque a gente sabe o que vai acontecer com ele. A pessoa, se ele continuar assim, infeliz, não trabalhando com o que quer e dizendo que aqui no Brasil não se apoia o artista. Isso, gente, eu estou vendo uma olhada. A gente vai obrigado a entender esses mecanismos, os editais. Você acha que eu adoro ficar lendo edital? Você acha que eu adoro entender como é que é o financiamento? Assim, sabe? Mas se você não tem isso, você não está instrumentalizado, você não tem nada. Agora, legal você puxar esse exemplo, porque tem duas perspectivas aí. O brasileiro pode falar também lá do caso do corpo de Umbigada também, lá de violino. Assim, tem duas perspectivas. Essa sua crítica é excelente. É, se ela é um ataque a uma classe média branca que chega lá na Bahia, por exemplo, como o Gilberto Gil fala, querendo cristalizar aquela parada ali. É tipo, instrumento velho, o cara toca samba de roda, tem que ser pobre, tá, né? Tem que ser pobre, tem que ter o emprego de pedreiro, aí pô, o cara é raçudo, o cara é pedreiro e não ganha nada pra fazer isso, olha que coisa linda, entendeu? Isso é a perspectiva, isso seria um purismo Haribo, assim, um purismo Haribo, tá ligado? Aquela coisa. Isso aí é extremamente prejudicial. Agora, tem a outra perspectiva que é do próprio sambista, da própria cantora de samba lá, que é realmente, porra, tá no Hotel 5 Estrelas também, velho, como eu tô. Exato. Não, é que artista tem que ficar em lugar precário. É. Não, artista, mas calma, isso é tudo uma negociação. Eu acho que o exemplo foi levantado e que as conversas que a gente escutou aí é pertinente. Não, eu tô falando que chegou pessoal, é mais importante mesmo receber um cachezinho pra passar, né? Ok. Mas assim, achar que porque artista tem que ficar em hostel o resto da vida, gente. Não, hostel não. Não, mas isso aí, você já entrou numa outra questão. Você já entrou numa outra questão, que é que civilização, o que é melhor, tá ligado? Se a gente prefere uma sociedade que uns fiquem em hotel 5 estrelas e a maioria não. Ou a gente prefere que todo mundo fique num 2 estrelas. Olha aqui, pessoal. Aqui fica todo mundo. E agora? Não vamos nem entrar nessa discussão. É importante todo mundo saber, já que está gravando, Ganhou todo mundo o mesmo cachê, inclusive convidado internacional. Foi o mesmo cachê. Isso daí foi uma questão que eu fiz questão também. Então, bom, mas isso são detalhes, né, do formato. Eu acho que, assim, realmente a coisa que mais estava pegando é essa questão do espaço, que eu acho que o Baixo colocou de uma forma tão correta, né? É interessante a cidade começar a ter esses novos espaços que são possibilitados por essa associação, né, da coisa pública com capital privado, e a gente deve usufruir da melhor forma possível, né? A gente deve usufruir da melhor forma possível quem está no nosso mood. Porque é uma coisa muito estranha. Então eu mude na nossa vibe aqui. Porque é o seguinte, por exemplo, eu me envolvi num projeto já faz muitos anos, mas agora ele está acontecendo. Chama Rua Criativa. Então a Rua Criativa não é nada além da rua, da antiga Rua de Lazer, que é aquela rua que fecha para os carros no fim de semana em todos os bairros da cidade, e que as crianças vêm brincar, enfim, você pode fazer qualquer coisa na rua menos carro. Só que a Rua Criativa, ela teve um componente novo, dois componentes novos. Um componente é a programação cultural. Então ela tem, além de ser fechada para o carro no fim de semana, ela tem uma programação cultural. Então a própria gestão coletiva de quem está cuidando dessa rua, de quem pediu essa rua, de quem, enfim, chamou essa rua para ser realizada, faz uma programação cultural, convida a gente, pode ser comida, pode ser arte, pode ser música, tanto faz. E uma segunda coisa, que é um espaço para uma feira local. Então a tiazinha do segundo andar que faz bolo vem mostrar o bolo, vem vender o bolo, assim como o cara que está fazendo, o cara da cultura digital pode fazer um seminário, um encontro. Enfim, é uma ideia muito interessante. E a gente começou a experimentar isso na Vila Madalena, porque, pô, é o lugar que eu posso experimentar isso na Zona Leste, porque eu tenho trabalhos no extremo da Zona Leste também. Mas a Vila Madalena é minha casa, eu preferi começar a experimentar lá. E, assim, as piores pressões que a gente teve, está tudo certo, conseguimos fazer, vai ser institucionalizado na cidade inteira, o Criativo. Vai ser uma grande briga nos próximos anos. Mas, assim, nesse ano de experiência, as piores foram dos vizinhos, que no final é gente que dá para conversar sim, mas que reage, tipo, mandando reclamação pro Ministério Público, pro PSTIL. Sabe o que é o PSTIL? O PSTIL é o seguinte, isso aqui, ó, tem mais de 65 decibéis. O máximo que você pode fazer de barulho aqui, em qualquer lugar, é 65 decibéis. Então, o PSTIL tem capacidade de fechar qualquer lugar. Qualquer lugar. Em São Paulo, qualquer lugar tem mais de 65 decibéis de dia e 45 decibéis à noite. Você faz o seu, põe no aplicativo do seu celular, você vai medir, é ridículo. Então é um órgão político que ele é uma metralhadora, quer fechar e fecha, fecha, fecha, fecha. No governo anterior, no Kassab, fechou milhões de bares de amigos meus à noite. Fecharam. A noite de São Paulo, ela era tipo 40% mais aberta do que ela é hoje por causa do PSIL. O PSIL foi lá fechando tudo. Então, às vezes, assim, é o teu vizinho o teu pior inimigo. Sabe, o inimigo no sentido de que ele não vai te entender, mas ele te conhece e ele vai saber travar o teu desenvolvimento. Então, quando você tem uma marca, sabe, que está, sabe, favorecendo algumas coisas, invade, aproveita, sabe, avança. E presta atenção, às vezes, nos inimigos muito mais próximos que você tem. Que você tem que angariar aquela força para ela agir junto com você, para aquele bem comum, entendeu? Que não é uma coisa muito fácil de conseguir. São Paulo é uma cidade incrivelmente... ela se tornou, até mais hoje, preto e branco. Você parece que tem dois times, é um e o outro. As coisas todas tendem a se... né, a se transformar num conflito insolúvel. E não tem conflito insolúvel. Se chegou num conflito, vamos ver quem do outro lado ou desse lado vai poder conversar e vai serzinho. Que é o único jeito de ser. Só que a gente está num momento bem agressivo, bem complicado. Entendeu? Daqui a pouco melhora e as pessoas ficam mais aliviadas. Mas o importante é, enfim, resumindo, o importante é a gente entender quem está do nosso lado da rede e quem não está do nosso lado da rede. Quem não está do nosso lado, vamos convencer, porque conversando entra, entendeu? E... é, eu nem vejo assim tão polarizado, dois lados. Eu acho que são múltiplos, né, interesses. Eu vejo um pouco mais assim. E daí eu acho que a gente pode tentar compor, jogar junto, né? Sim. Não vejo tanto assim, um lado aqui, outro lado. Nem hoje em dia? Não tanto. Eu não, inclusive, eu acho que esquerda ou direita é uma coisa assim que já é um pouco antiga a gente pensar nesse termo, sabe? Em termos de esquerda ou direita, eu acho que já são conceitos um pouco antigos. Tem uma proposta. O pessoal tá falando as mesmas pessoas. É, então, tem uma proposta. É o brasileiro fazer a apresentação que ele ia fazer ontem e você fazer a sua. Não, eu não vou fazer a apresentação. Eu queria que mais gente falasse, entendeu? Porque a gente fica... também hoje também. É, eu acho que... de repente que a gente tem uma experiência aí. Legal que a gente não vai ver. É, uma coisa que eu comentei agora com a Raquel, que a gente está chamando. Uma conversa aí, a como viabilizar os projetos ou as questões sobre isso. Eu achava legal, quem quiser comentar, assim, que está tomando coisas e as dificuldades que tem, ou o jeitinho que dá para viabilizar as coisas. Essas coisas do lazer, como é que dá para utilizar a organização, assim, no meio de uma comunidade, no bairro? Como é que dá para iniciar? Não, mas é simples, a gente faz uma espécie de arranjo criativo local, você encontra as pessoas, né, na localidade, no território, que estariam interessadas nisso, você organiza simples, faz a conexão básica e começa a usar a rua, mesmo com carro, mesmo com tudo. E usando a rua, né, você começa a ter uma história para contar. Começando a usar a rua, você num certo momento vai precisar naturalmente fechar a rua no fim de semana. Aí você faz simples assim. Só isso. Faz a programação cultural antes e depois pede o fechamento. Pensando do lado da empresa, do lado do artista, então, às vezes é difícil, talvez a empresa escolha o artista acha que é a ânsia, né, de ser realizado, e a empresa também selecionar esse artista. Então aí eu não sei se a própria Red Bull poderia viabilizar de alguma forma, nós que estamos iniciando, cedendo a infraestrutura, que como vocês mesmos disseram, né? O artista está naquela ponta, mas ele precisa de toda uma equipe, de um iluminador, de toda aquela infraestrutura sonora que vocês acabam. Então, assim, eu não sei se a Red Bull está mesmo nessa proposta de estar incentivando os artistas. Acredito que se cedesse espaços com pequenas infraestruturas, mesmo que não rolasse o cachê ali direto para a apresentação do artista, isso também traria um benefício enorme para a produção de um material, para a gente divulgação de melhor qualidade, para poder divulgar melhor o nosso trabalho. Tu queria falar também? Eu achei muito interessante o seu ponto em relação à situação atual, que é muito diferente da que tínhamos há 30 anos atrás, no mundo das artes, do design em geral. E uma das oportunidades, ou uma das avenidas que eu vejo alguns criativos explorarem hoje em dia é o crowdfunding, com o Kickstarter, por exemplo, que eu acho que é a melhor plataforma, mais profissional, que exige um envolvimento muito intenso, mas que ao mesmo tempo permite ao artista, ao criador, ter uma certa independência, porque quem vai financiar o projeto são normalmente pessoas que têm alguma afiliação com o trabalho, podem ser também amigos, familiares, mas tem pessoas que vão no Kickstarter e dão dinheiro assim para projetos. Eu só estou a pensar nesta dificuldade que os criativos hoje têm, que nós temos que falar várias linguagens. Eu acredito que seja importante saber conversar com o financiamento público, mas para saber, para conseguir um financiamento público, você tem que falar aquela linguagem, que é uma linguagem mais exigida para... existem certos parâmetros de avaliação, que eu acho que também os critérios de avaliação estão bastante dissolvidos hoje em dia. As próprias instituições públicas não, muitas vezes não sabem quais são os seus objetivos. É importante, por exemplo, saber falar estas várias linguagens e a independência que o Kickstarter dá, acho que é muito importante. Não sei se alguém já teve alguma experiência. Dá muito trabalho, mas mesmo que você não consiga atingir o valor do pledge, né, do Kickstarter, vai sempre ganhar, porque o Kickstarter é baseado numa rede social. E essa rede social você vai sempre ganhar. Porque mesmo que uma campanha não seja bem sucedida, a segunda vai ser e você fica com essa rede criada. Então, esse é o meu ponto. Eu saí um estudo essa semana sobre avaliando os sites de crowdfunding do Brasil. Aí eles fizeram uma análise do número de plataformas, diminuiu, mas o valor médio alcançado aumentou, o que significa uma certa maturidade, porque quando você começa uma coisa, aparece 1.000, depois sedimenta, algumas que se parecem, né, que trabalham melhor, estão ocorrendo, então isso é um assim, para dar um... Eu vejo, por exemplo, indivíduos ou mesmo pequenas small arts organizations, pequenas instituições, diversificarem as suas formas de financiamento. E já se fala de que pelo menos um projeto por ano será financiado por Kickstarter. E os outros poderão ser por bolsas, poderão ser por editais, etc. Mas acho que esse poderia ser uma filosofia de financiamento interessante. Existe um projeto que, assim, o problema do Kickstarter, do Catarse, dos crowdfundings, é que eles também estão um pouco monolíticos, eles estão um pouco fechados num formato. Assim como a Lei Rouanet, ou PROAC, as leis de incentivo, elas também estão monolíticas, fechadas em outro tipo de formato. A Lei Rouanet e o PROAC, eles acabam valorizando, enfim, acabam privilegiando projetos grandes. Projetos que custam acima de 400 mil vão muito bem nessa lei. Projetos acima de 400 mil, eles começam a capengar um pouco dentro dessas leis. PROAC um pouco menos de 200 mil. Então todos esses projetos de 35, 40, até 80 mil reais, eles são muito pouco... eles não têm espaço nessa história. Então eu propus, tá dentro do... já está no MIM essa proposta, pode ser que evolua, que é o seguinte, é uma primeira tentativa de hibridação. Seria o seguinte, é uma mistura de Lei Rouanet com Kickstarter, com crowdfunding, que é o seguinte, você tem um edital do governo, que esse edital do governo, ao invés de dar 100% do valor da verba para um projeto artístico, ele vai gastar só 40% daquele valor e ele vai fazer muito mais projetos artísticos. Por quê? Porque ele vai aprovar projetos que captaram 20%. Pense o seguinte, hoje, quando você tem a Lei Rouanet, se você capta 20% do valor do seu projeto de Lei Rouanet, você já pode produzir. Isso gerou um problema muito sério, que os projetos hoje de Lei Rouanet são superfaturados, pensando que você vai sempre alcançar, que é o histórico da Lei Rouanet, você sempre alcança muito menos captação do que aquilo que você programou. Então você faz o seu projeto com muito menos. Então, para evitar esse tipo de coisa e para privilegiar projetos pequenos em relação a esses grandes projetos colaborativos e tudo mais, eu sugeri essa proposta, que é o seguinte, você pega e faz um projeto que 20% do projeto você tem que captar em crowdfunding. Se você captar esses 20% em crowdfunding, o edital, o governo te dá mais 40%. A partir do momento que você captou os 20%, você ganhou mais 40%. Quer dizer, você tem 60% do dinheiro do valor do seu projeto pronto para ser usado. E você fica com 40% para negociar com a iniciativa privada, que normalmente os 40% finais do seu projeto é exatamente aquilo que você usa para catálogo, para divulgação, para assessoria de imprensa, que é aquilo que interessa a marca que vai entrar para o quadro. E você fica, na hora da negociação com a marca privada, numa posição mais de igual para igual, porque você não precisa dela, seu projeto ele já vai ser realizado com 60%. Ela seria aquele plus, então a negociação fica um pouco melhor. Pois é, assim, só para resumir, eu acho o Kickstarter, eu acho o crowdfunding perfeito para todos os projetos que envolvem colaboração. todos os projetos artísticos que envolvem colaboração, que entendem a cadeia artística como uma coisa além só daquela ideia genial do artista, mas de um grupo e tudo mais, pode ser favorecido por esse tipo de projeto. Só uma adição a isso é uma conversa que surgiu ontem, que é uma coisa que praticamente ocorre em todos os projetos organicamente, mas talvez a gente se beneficiaria de histórias de sucesso e modelos de como esse híbrido de financiamento, é como separar um projeto relativamente médio ou grande em módulos, para que você possa exatamente decidir de onde o engajamento, de onde cada apoio entra naquele módulo. E é muito mais fácil você levantar um décimo do seu projeto num Kickstarter do que ter essa esperança de repente, todo mundo pagar pelo seu projeto. Então, essa abordagem modular a projetos também beneficia suas conversas com interessados que possam ter uma visão mais de lucro, onde do seu projeto tem 10 módulos, o módulo 9, se ele tiver uma modificação na tecnologia, ele pode dar muita grana numa área X. Então, são abordagens que muitas companhias do nosso ciclo também estão fazendo, de separar em 10 produtos dentro de um projeto. Eu estudei o Vale durante algum tempo, por conta de uma especialização que eu fiz. Não sei. Parece que no começo do debate, não sei até que ponto isso tinha evoluído aqui, a conversa chegou daqui, mas pegando esse ponto que vocês estão. Eu não lembro os números exatos agora, mas eu sei que pelo menos aí por ano a Rolandeira, através da Mecenato, do canal do Mecenato, deve despejar aí por volta de R$1,5 bilhão, alguma coisa assim, um pouco mais, um pouco menos. Só que o orçamento do Ministério da Cultura fica em torno aí de um quinto disso. Né? Então, assim, não há orçamento fixo para o Ministério da Cultura e o que você depende é de, né, da lei do benefício fiscal, então você fica dependente, muito grande parte, das organizações que elas, né, que o governo abra a mão do IR e que as empresas façam isso. Eu não sei também, achei a sua ideia muito bacana, achei super interessante, mas fico pensando também se não tem que se fazer uma pressão para que, de fato, o Ministério da Cultura tenha um orçamento, né? Porque um debate que eu participei, que se falava da Nova Vanessa, falava de dobrar os valores envolvidos. Mas falava de dobrar o valor envolvido do mecenato, então ele passaria a 3 bilhões por ano, mas o orçamento do Ministério passaria de 300 milhões para 600 milhões. Ou seja, você continua tendo um distanciamento muito grande, né? E através do orçamento do Ministério é muito mais fácil que a gente consiga fazer pressão sobre um único órgão, que é o órgão que nos representa, que é o Estado, para que esse valor, esses 3 bilhões, por exemplo, fossem usados de outra forma, mais pulverizada, editais, né, em que você depende menos dessa relação outra, que é a relação com o empresariado, né, que eu acho que é uma relação que às vezes funciona muito bem, mas às vezes também é um problema. Você depende de projetos grandes, você depende do projeto que converse com o objetivo da marca e etc e tal. Então, eu não sei, também depende de uma organização social, da sociedade civil também se organizar para começar a exigir isso. Quando é que o Ministério da Cultura vai ter um orçamento? Se a propaganda diz que a gente dá tanta importância, que a gente está querendo dobrar o valor do mecenato para 3 bilhões, quando é que o Ministério da Cultura, que deveria ser o órgão centralizador disso, vai ter orçamento próprio capaz de dar conta dessas demandas, né? Vai ficar sempre dependente do que as empresas pretendem ou não patrocinar nessa jogada, né? É a única questão, que você está falando é a questão que eu te ponho de volta. Uhum. O ministro da Cultura hoje, o Juca Ferreira, ele tem o seu discurso igualzinho. E quem, na verdade, quem está esperando que faça pressão somos nós. Está tudo resolvido, está tudo muito acomodado do jeito que está hoje. Então, na verdade, assim, as grandes empresas, elas acabam investindo em cultura / marketing, né, através do dinheiro público. E a gente só tem esse funcionamento. Ele está exatamente querendo modificar a Lei Rouanet para que ela... Enfim, ele está tentando algumas alternativas, assim, que... mas ele não sente a pressão. Ele não tem a pressão em função dele mesmo dentro do complexo do governo, levantar essa questão lá dentro e fazer isso funcionar. Isso já vem do outro ministério dele. Então enfim, o que você está falando é super pertinente, mas a gente não está organizado o suficiente para fazer a pressão necessária para que isso modifique. Mas aí concordo com você também, mas eu sou uma parte do outro também, mas tem gente organizada o suficiente para fazer pressão contra. Isso. Você, por exemplo, lá eu vi gente do meio, não falo gente de fora. É isso. Tem. Porque tem muita gente, por exemplo, que está muito confortável com o fato de São Paulo, por exemplo, que está com 50% dos recursos. É mais. E aí, até mais. E que quando o Chico falou de, por exemplo, dividir mais equitariamente com as outras regiões, pegar 10% de dados da região norte, a gente quis. Mas não tem nada para fazer na região norte. Eu vi gente nesse debate falar isso, não, mas em Manaus, quem vai fazer em Manaus? Não tem nada para fazer. Então, assim, tem gente do meio também que tem gente organizada para fazer pressão contra. Sim. Então, eu acho que tem que começar a pensar do meio também, começar a se organizar para fazer pressão a favor. Esse é o pensamento. Precisa, como, né? Senão... Não, esse é o pensamento importante. O próximo passo é como? Somos nós mesmo, é como? Exato. Sabe, como que a gente se organiza a ponto de fazer pressão? Esse é o ponto. Uma das formas é fazendo associações, né? Sim. É criando situações um pouco mais institucionalizadas de organização. Porque o problema da classe artística sempre foi o isolamento, a vontade de não se associar, a vontade de se permanecer independente. E isso deixa ela isolada. E isso deixa ela sem poder de conversa. Então, quando você está com um governo bacana, você até evolui algumas coisas. Quando você está com um governo super repressivo, você... É como se você estivesse sendo super reprimido e a gente, na verdade, não consegue fazer, independente do governo, fazer associações que vão se consolidar, se fortalecer. Isso mesmo. Eu não acho que seja fácil. Mas é um caminho tradicional para lidar com isso. Acho que nesse circuito é um pouco mais consistente, não? Essa associação na área digital, ela rola de uma maneira mais sólida, eu acho, não? Até porque muitos artistas têm que trabalhar com projetos comerciais também, então acaba indo dentro de uma questão muito de uma lógica, né, de como se funcionar como artista, mas a pessoa surge uma página de internet, alguma coisa que precisa de uma empresa, você acaba montando. Dentro dos governos, a área digital, né, de tecnologia digital genericamente tratada como tecnologia digital, ela tem até um tratamento diferenciado bom. Tem muito mais dinheiro envolvido, porque o pessoal não sabe direito do que se trata e acha que é importante. Isso rola mesmo. E associação com inovação. E quando você fala de tecnologia social, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes aqui na terrinha, onde há realmente muito, muito desenvolvimento, tecnologia social tem zero investimento. O Banco do Brasil tem uma linha, é a única linha que existe de investimento estatal em tecnologia social, em compensação, tecnologia digital, você tem várias frentes de financiamento e tal. Então eu acho que isso é ótimo de aproveitar essa área para saber entrar e hackear mais ou menos. Tem bons representantes, Felipe é um deles, tem pessoas infiltradas, não, mas que há alguns anos já, desde que começou o governo Lula, que tem dado uma consultoria, ou pelo menos. Esse ponto é legal. Agora, o que eu fico um pouco incomodada, por exemplo, é que quando eles vão montar os comitês, as cadeiras do pessoal da área de arte digital, não tem dinheiro, certo? Então, tem pessoas que eu perguntei, poxa, mas no seu estado... De longe você seria um representante dessas pessoas. Não dava dinheiro. Eles assim, poderia ter a possibilidade de ter um reembolso. Aí o que acontece? Ficou na mão de quem é que. Assim, eu estou falando fora do estado de São Paulo, né? Quem é que mais ou menos tinha essa certa flexibilidade de viajar, conseguir uma passagem do professor. Então virou uma área representada por acadêmicos. Que legal, assim, mas só uma categoria, assim, que mas traz. Tudo. Eleição de novo, né? Mas eles não pagam mais. Eles não pagam nada. Ô, Raquel, mas eles não estão aqui na hora de apresentação do plano, eles pagam mais passagem. Não, não, mas é assim, é um trabalho. Né? É, não é só um evento, ah, consigo um negócio no evento. Você está ocupando aquilo como um cargo por alguns anos, tem que ter uma lógica. Tempo, energia, é uma coisa que a fica pessoa só viver também, né? Então é adequado que eu vou me candidatar para São Paulo e voltei em mês. Olha outra CV, como é que é? Mas eu não vou nas reuniões, porque eu moro em Batuba, não dá para pegar dinheiro, não é fácil. Eles não pagam também, então não tem problema. Vocês lembram para debater alguma coisa em torno da Alt AV, por exemplo? Eu estou vendo alguns modelos aí, em função da conversa de ontem que estava mais focada em experiências de lados, que cheguei aqui agora, estou ouvindo algo em torno de iniciativas de pressão governamental, de formas de associação de, entre iniciativas, vamos dizer, espontâneas, autônomas e mecanismo governamental de financiamento, de organização de projetos, de continuidade de uma cena, ou de fortalecimento, ou pelo menos até a permitir a identificação de uma cena, né? Que se as pessoas se identificam, eu faço parte disso, né? Porque isso é importante também. Não que seja uma iniciativa bem sucedida, muito incipiente ainda, mas posso comentar um pouco o que eu sei. A SPCINE surgiu aqui dentro da prefeitura, mas é uma instância que tem apoio do governo federal, do estadual e da prefeitura, né? E da iniciativa privada. Seria uma espécie de órgão regulador de editais, de um mecanismo de fomento para o cinema. Mas quando começaram a discutir o cinema, começou-se a pensar e essas derivações do cinema, das quais muitas das iniciativas aqui que a gente vê aqui fazem parte. Vídeo arte, instalação, videomapping, projetos de data visualização, né, que envolvem tecnologias derivadas ou próximas que tangenciam o cinema. E o cinema, claro que não quer essa turma toda junto, porque isso é uma organização bem estruturada, com um poder de negociação no governo muito forte, né? Mas em algum momento consultaram, existem outras iniciativas de outros cinemas, e um grupo dos quais das quartas, sim, existe, né? Nós somos esse grupo, e a pergunta de volta foi: quão organizados vocês são? E aí percebemos que não éramos nada organizados, mas que dava para organizar, né? Que era possível organizar. E o processo vem aí um ano e meio, mais ou menos, dois anos, de organizar uma iniciativa, primeiro mostrar que existe, mostrar que ela existe fora do cinema, porque tem um pensamento estruturado dentro do cinema que sequer enxerga isso. Não, o cinema é o cinema, tem documentário, tem ficção, o que mais tem? Né? Não tem mais nada. Então, foi de apontar que existe uma atividade, às vezes secundária, que até alimenta a indústria do cinema, mas existe uma atividade também que é convicta, que está pautada por pesquisa de linguagem, por tentativa de entender o mecanismo da imagem de movimentos, as mudanças, as novas tecnologias, o cruzamento dessas tecnologias com outras, e não só com a da produção, da narrativa cinematográfica. Então, isso surgiu esse grupo Alt AV, que é uma tentativa, nós estamos nos estruturando como uma associação para poder ter uma voz ativa de fato, porque até então já somos ouvidos, escutados, existe uma pergunta, opa, tem alguém do Alt AV que vai representar, vai fazer parte dessa, uma comissão que vai fazer um edital, né? Um edital que até há pouco tempo só teria talvez uma representação para o cinema, só viabilizaria roteiro ou finalização de longa-metragem ou curta-metragem, né? Então isso parece que vem sendo algo que tem uma escuta, tem uma uma possibilidade ali. A Spessina acabou de lançar uma espécie de mapeamento no site da Spessina, um mapeamento de iniciativas nessa linha. Há controvérsia se esse mapeamento de fato é bom, uma vez que ele é feito pela organização institucional ali. Será que é uma forma de deter, talvez, um controle, uma forma de contratação só, e aí o artista passa a ser só um mero prestador de serviço, um contratado? Será que esse mapeamento não deveria vir, assim como ele já existe, por parte de festivais, de organizações, de grupos ali? Você está falando e está respondendo. Você já tem associação e tem um mapeamento, ele precede a associação. Associação que vem depois, é o segundo passo. Sim. Então, a associação ela cria exatamente uma independência em relação à Spessina, no caso, o Ancine, que é mais forte ainda. Essa associação já está rolando? Não. Porque montar uma associação envolve custo já. Advocatício, né? Então, eu sugiro que você faça associação junto comigo. Eu já estou fazendo uma associação que é assim, a Associação das Iniciativas de Transformação Urbana, né, que envolve tecnologia digital e social. Para ter alguma coisa um pouco mais forte de negociação, porque a gente também, quem mexe com mudança, com transformação do espaço público, está o tempo todo com a mesma questão. De repente você está falando por um grupo que você sabe que é grande, ativo, bacana, mas que não está numericamente representando, você não está representando um contingente de fato real que ele é. E fazer associação nesse momento é fundamental. Então vamos fazer junto. Vamos unir a associação da tecnologia social com tecnologia digital, acho que dá um número bem mais expressivo. A gente está fazendo estatuto, está gastando todo esse tempo de fazer essas coisas mais burocráticas que são necessárias, mas que, enfim, vai sair. Então a gente junta e faz uma coisa mais poderosa. Porque a associação não é só um curso de montagem, é um curso de manutenção dela, né? Eu montei nos anos 90 uma associação que era de distribuição de vídeo para fora do país, formatos de videoarte. No momento em que as galerias eram incipientes, existia no mundo todo um organismo chamado distribuidoras de vídeo, que eram umas agências que tinham coleções, mantinham uma representação de artistas para fazer, viabilizar, facilitar mostras no mundo todo. Né? Algumas distribuidoras foram sendo desmontadas nesse processo aí dos anos 90 para os anos 2000, surgiram galerias que têm um outro interesse, né? E nem todas, mas algumas distribuidoras sobrevivem, mas o manter a associação por 4 anos que a gente conseguiu manter essa associação não era fácil, porque é um trabalho de manutenção também, realização de eleições anuais, troca do conselho, troca da diretoria, mas é algo legítimo, que legitima uma certa. Eu acho que eu entendo que o governo fica esperando que isso aconteça, para que no fundo, uma pressão vinda de uma associação, ela tem um poder de fluxo ali dentro maior, né? Ela obriga a gente a conversar, chegar em algumas convergências, muitas diferenças, mas algumas convergências, e botar essas convergências numa lista de plataforma. A gente quer isso, a gente precisa disso. E a gente, com a associação, a gente conversa com qualquer governo, porque às vezes você tem um governo mais amigável e às vezes você tem um governo horrível. Mas com uma associação, você não interessa o governo que é, ele vai ser obrigado a ouvir. Então eu acho que esse momento é o momento que a gente tem, me parece muito, muito oportuno para juntar, unir forças mesmo, porque eu acho que tem muito mais convergência no que eu vejo que a gente fala, sabe, do que diferente. Tem diferença, tem espaço para praticar a convergência, porque ela, às vezes dá a sensação, não sei, vocês que estão também na academia, de que ela é muito assumida, ela é muito discursada, né? Ela é uma retórica, mas na prática parece que nas organizações, por exemplo, na redação de um edital acaba se não conseguindo aplicar a convergência, praticar a convergência, né? Porque também tem questões políticas aí, não é só... Estou falando porque eu tenho a mania do interdisciplinar, né, na academia. É o lugar mais disciplinar de todos e eles adoram falar de interdisciplinaridade. Chega uma discute, eu falei, gente, vamos assumir que ninguém quer isso, assim, na nossa instituição. Eu e você, a gente é professor diferente, moderninho. Pelo amor de Deus, a gente sabe o que a gente representa. Nada vai funcionar. É mais pela falta de um lugar do que para criar um lugar... Né? Exato, não vai acontecer, né? Não vai dar certo. Todas as tentativas é isso, porque não ali, vai acontecer em outros lugares. Por isso que eu fiquei chateada quando chega a representação da arte digital, professor, não adianta ter esse avanço de criar a cadeira e depois você pega as pessoas que representam a coisa mais dura, enrijecida e que queiram ou não, toda boa vontade, você acaba vivendo esse ambiente, você acaba reproduzindo isso lá no... representando artistas, são os artistas que não respeitam fronteiras. Você não vai ficar negociando isso com o professor de cinema que está querendo brigar com a galera do vídeo e com a galera da arte porque ele quer ter mais financiamento. Não é porque ele não sabe que o cinema pode ser expandido, que o cinema é outras coisas. Mas não é alguns até têm mas assim, mas se os artistas que não respeitam nessas fronteiras e tal não se organizarem e começarem a trazer, quer dizer, também, estou dizendo que... Mas se deixar isso na mão de acadêmico e de político, a gente está lascado, né? Não, é até na mão do mercado. Eu entrei há 12, 15 anos atrás no mercado de arte. É o mercado mais fechado que existe no mundo. É o mercado de super ricos e de exclusividade. Então, sabe, é um núcleo rígido, fechado e um monte de gente pro lado de fora, entendeu? Mas mesmo esse núcleo, ele é possível de ser furado. Eu provei, consegui furar e criei algumas, sabe, enfim, algumas possibilidades dentro desse próprio núcleo. E assim, no fundo, a vanguarda da arte, ela é isso, é aquela que é capaz de furar esse núcleo mais fechado. Mas eu acho que, assim, até o governo é bem mais aberto do que o mercado, sabe? É possível de você negociar muito mais, mas precisa ter organização. Assim, as vozes separadas, elas não valem, elas são números. Né? Quando você faz uma associação, mesmo que a associação seja pequena, não seja gigantesca, sabe, ela tem o discurso dela, né? Aquilo que se definiu em grupo, coletivo, como discurso mínimo coletivo, é aquilo que vai estar institucionalizado lá. Quando você está no governo, às vezes é mais fácil você pegar, encampar uma coisa que está bem arrumada, está bem organizada e por dentro, do que ficar discutindo isso, entendeu? Tem mais espaço dentro do governo do que dentro do mercado para entrar, sabe, com propostas organizadas mesmo. Até porque tem isso, né? Você tem ideia, fala, vou chamar o Lucas para compor esse jeito, para fazer um edital. O edital já vai sair com outra cara, né? Já é uma resposta mais imediata. Não, às vezes uma comissão de premiação, representante muda o resultado, aponta uma diversidade maior. E eu vejo isso mesmo, de fato, na prática. Vem fazendo parte de comissões de Petrobras a comissões de residentes aqui da República, né? E muda o perfil que você representa aqui uma certa... Consegue, talvez, enxergar as conexões lá. Já você tem um bom exemplo, né, da Petrobras, quando você foi júri, não? Eu topo. Galera, pensando aqui, também, se a gente continuar no processo de entender só o lado de hackear as estruturas, a gente vai estar brigando só por 2% de um orçamento da nação. Como é que a gente pensa a cultura como uma área estratégica para desenvolvimento do país? Mais do que garantir esses 2%, ou entrar 2,5%, 2,7%, como é que a gente entende a cultura como uma área que também tem os seus processos de pesquisa e desenvolvimento, que atua nas soluções urbanas, que atua na pluralidade do país? Como é que a gente garante o acervo dessa história brasileira com mais 2-3 milhões? Acho que a gente também tem que ampliar o debate sobre a cultura para não ficar nesse lado da criação da migalha, da criação de soluções bem probióticas, que vai dar um resultado aqui, mas que ainda fica num hacker que não pode entrar além da solução. Não, essa observação é perfeita e é muito oportuna para o momento. Que é o seguinte, por exemplo, o nosso maior orçamento não está na cultura, está na educação. E assim, eu não consigo entender até hoje por que a cultura está tão afastada da educação. A educação, ela está hoje aqui, por exemplo, a educação está quase para a igreja já. Ela está meio para o exército, meio para a igreja. É isso que a gente está criando. E assim, esse é o espaço real, o espaço do Ministério da Cultura. O grande movimento que o Juca fez agora, assim que ele entrou, foi criar uma secretaria nova, intermediária, que é a Secretaria de Criação de Gestão Cultural dentro das escolas. Ele criou uma secretaria que vai tentar fazer uma interface com a educação, porque a educação é um monobloco muito fechado. Mas a gente tem que entrar lá. A cultura tem que estar dentro da educação. Mas não existe para mim educação sem cultura. Só que foi uma forma tentativa, né? Não, é que apesar desses pontos de cultura já tinha uma parte, por exemplo, que era o Agente Escola Viva, que era pegar estagiários em escolas públicas. E o diálogo institucional da cultura com a educação, até porque ele é bastante, de uma própria lei, que é assimétrico, a educação tem um monte de dinheiro, um monte de infraestrutura de controle e pouca intenção de mudar. Os planos já estão configurados e o que interessa é chegar nesses planos e nunca se chega. E abrir o espaço com o universo da cultura, que é muito menos determinado, e tem muito mais, assim, a intenção de uma abertura para novidades, que a educação não tem, é bastante complicado. E assim, desde pequeno, a Secretaria de Cultura do município de Ubatuba, que tem 77 mil habitantes, cara, não existe possibilidade de um diálogo produtivo entre a educação e a cultura dentro da prefeitura. É muito difícil. Eu estou tentando aproximar e, assim, é bastante complicado, mesmo com pessoas dispostas, não rola. O Ministério da Educação não está nem aí, o Ministério da Cultura, nem sabe onde fica. Agora, vem que engraçado, na cidade que eu moro, a secretaria é Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, cara. Esporte. Não, mas esse é o campo que a tecnologia, assim, eu acho que a palavra-chave hoje é a bandeira que você pode hastear melhor para entrar dentro do universo da educação, sério mesmo, é tecnologia. Eu diria que é a ponte que está aberta. É a ponte que ninguém sabe como fechar ainda, dentro da educação. Eu acho, o problema é que a tecnologia, nossa, isso eu acho boa questão também, só talvez tenha te interrompido meio de imediato, assim, para expor alguns receios. Primeiro que a impressão que eu tenho é que a tecnologia, ela é sempre usada como num processo de gentrificação, assim, aliás, uma espécie de verniz de sofisticação para algo que está ainda sem identidade ou sem a devida sedução, né? Ela é um elemento de sedução, seja num centro cultural, seja num espaço como esse, né? E depois ela é vista só como essa bandeira, como esse verniz, e ela não é levada a sério como pesquisa de fato, né? Não há continuidade nisso, né? Ou, por outro lado, a ideia de tecnologia dentro da educação, ela é muito, muito míope, porque ela é só uma forma de disseminar a educação, e não na forma na gênese, de formação. Ela não vocês acreditam de fato em curso online, à distância? Não sei, eu vejo isso. Senac tenta implementar isso há 20 anos, educação à distância, e parece que isso ainda é melhor, que ainda o melhor que eles vão fazer ainda vai ser uma espécie de mobral à distância. Assim, mas é que muitas vezes quando se fala em curso à distância, se pensa em transpor a sala de aula para dentro, claro. Fazer uma metáfora da sala de aula e assim, e os mecanismos todos, os sistemas de educação. Educação à distância, os Moodle da vida, eles têm um formato de sala de aula que é totalmente controle. Né? Você controlar se o cara teve acesso àquilo, quantas horas ele ficou lendo e se ele fez o testezinho depois. E é uma visão bastante estúpida, né? Mas você conhece uma que é a educação. Mas você conhece uma visão de fato que conseguia... Cara, molecada de 15 anos está usando o YouTube para aprender a fazer qualquer coisa. Exato. Isso para mim é educação à distância, só que ela não é organizada a partir do controle de alguém que impõe um currículo e decide o que os caras vão aprender. Mas eu, assim, eu dei aula para uma molecada de escola técnica de primeiro ano de segundo grau que nasceu em 1989. E cara, YouTube está dominado. Assim, ah, pô, liquidificador quebrou em casa, eu peguei YouTube e descobri como é que fala de matemática. Você já viu? É verdade, você já viu o professor falando de vídeo? Tô falando agora, 2015. Você já viu? Educomunicação, o pessoal, os educomunicadores. Eles contam assim, falam, gente, olha, é importante a gente acompanhar a TV, porque são os conteúdos que nós somos. Eu falei, TV, filho? E ainda a galera falando, não, não vou ver TV, não vou ver novela para saber o que meu aluno tá falando. Eles ainda estão nessa discussão. Isso é a maioria. Agora, também lá no fórum da internet, Nelson Preto, que estava chamando a atenção dos ministros que lá estavam, que já não dá para entender a educação como um espaço de sala de aula, espaço de conexão para ter internet dentro da sala de aula. Não é nenhuma questão de discutir se as escolas têm conexão ou não, mas ele falou, já era, já perdemos esse bonde. Agora, o menino, a maior parte das pessoas viram esses dados de 2015 estão acessando a internet aqui no Brasil com celular, não é nem tablet, é celular, né? Como eu dou 25% em cima dos notebooks. Logo, se você quer ter contato, se você quer estar com o seu aluno, sei lá, educando, sei lá o nome que você dê a isso, você tem que entender o mundo como ele está entendendo o mundo, que não está dentro de uma sala de aula, não está dentro só da casa dele, está na rua. Então essa conexão deveria... Então o paradigma é muito maior, né? Porque Isso eu tô falando... Um modelo mesmo... realmente outro. É, totalmente. Mas isso eu tô falando é uma visão de... Eles são educadores, são da faculdade de educação, lá da UFBA. Não vou dizer que é a maioria que pensa assim, mas ele é um cara bastante importante, né? Representativo. O próprio Minecraft é uma ferramenta, assim, para o mercado, que se você bota um vídeo, um clipe, dá um minuto e meio, não vai mais saber de nada, assim. Mas se você bota o Minecraft, ele passa 15, 20 minutos acompanhando a narrativa. Por que isso acontece? Porque não é só uma ferramenta que me transforma no usuário, né? O que dá a oportunidade de você também ser um desenvolvedor, um colaborador daquela interface. Então, precisa mudar também os paradigmas de interface, os paradigmas de acesso e função de ferramentas. Uhum. E o digital está dentro desse contexto todo, né? Porque nos últimos 2 anos a gente acumulou o equivalente a 8 anos de informação na internet. Imagina daqui a 10 anos vai ter um volume de dados chegando. Imagina daqui a 10 anos vai ter um volume de dados que vai estar disponível. O que é que a gente, preservar isso? O que é que a gente tem que observar? Eu acho que o digital é um ambiente que precisa ficar atingir isso que a gente quer. Só para me refrasear, porque eu acho que assim, respondendo, eu acho praticamente impossível ensinar alguém alguma coisa através da internet. Mas eu tenho certeza que as pessoas aprendem pra cacete através da internet, assim, todo dia. Eu aprendo um monte sozinho também pra fazer uma coisa. Então acho que mudando o enfoque do que é ensino, educação. Aqueles cursos do Coursera lá, uns amigos que fizeram, é impressionante, cara. Eu já tentei, não sei. Eu estudei neurologia, lá, nossa, foi um acidente. Eu peguei um certificado e tal, Fez composição também. Um negócio absurdo. Estudar neurologia tem que entrar em medicina, passar nos dar um cursinho. Mas o curso está lá e altamente compreensível. Não sei, não fiz muitos, não entendi outros cursos, mas esse foi. E tá no teu currículo lá, Estado. Foi qual a universidade? Universidade Hebraica de Jerusalém. Negócio absurdo. Deu pra encaixar no lápis. O que que não dá pra encaixar no lápis? É uma parada dessa. Desculpa, é que essa história do material pedagógico ruim, quer dizer, ele é digital, mas ele já era ruim antes do digital, né? Isso é uma conversa que os educadores têm. Eu tô falando do pessoal da área de educação que tem esse currículo e material pedagógico, eles já sabem, eles têm uma meia-culpa. Vem da história de aprendizado ser uma coisa chata, a escola tem que ser o lugar da formatação que todo aluno odeia. O material pedagógico é parte dessa sensação de horror que você tem que ir para aula, que você faz tudo para não ir. Ele é, aliás, o instrumento ali vivo daquilo. Passa pro digital com essa mesma coisa, não há YouTube que divide aquele povo. Mas o que o Baixo apontou, que a educação está muito mais colada na igreja, historicamente, né, do que na você falou, no formato militar. Né? Formato militar. Do que no pensamento da cultura, de fato, isso é muito preocupante. O modelo que direciona é muito mais do negócio lucrativo. Quer dizer, tem uma bolha aí para. Uma bolha bem inflada nesse momento. A nossa educação, ela ainda é industrial. Ela é formada para. Ela é formatada para preparar gente para a indústria. Ela não está no mundo pós-industrial. Ela não está preparada para receptar a criatividade, para desenvolver vocações. Mas eu estou falando a educação como negócio, a educação como empresa, que é o que faz com que, por exemplo, no Senac, que não deveria se mover, moldar por isso, estou falando porque o Senac é um modelo que poderia ser mais interessante do que é, porque ele é profissionalizante. Exato. Ele é de longo prazo e de curto prazo, ele poderia ter um mestrado, ter seguido um percurso de universidade, muito interessante, mas ele se pauta por pesquisas de mercado imediatistas, o que o egresso quer, o que quem não está aqui quer fazer. É muito mais um pensamento neoliberal do que um pensamento estruturante no país, né? E deveria ser estruturante. Não, e a questão da formação aqui no país, que é essa minha especialidade, é o que eu tenho, o Instituto Choque Cultural, ele faz isso, ele trabalha com educomunicação. Estou acabando de lançar um livro que chama Escola é Cidade, Cidade é Escola, em que a gente discute a educação feita dentro de instituições. A escola é uma instituição e várias outras instituições hackearam a educação. A educação, ela não existe informalmente. Quando a gente fala da educação na internet, existe educação na internet, bastante, mas ela não é considerada. Agora que você começa a receber um pouco de diploma, que você começa a poder fazer alguma coisa e tudo mais. No mais, ela é uma coisa totalmente inútil. Eu não tenho com o que usar o meu diploma de tecnologia. Mas eu acho que, por exemplo, nessa universidade, se eu não me engano, você deveria, se você é certificado, porque você é avaliado lá pelo professor, você deveria como disciplina já paga. Só que você não vai, né? Mas daqui a pouco pode ser que as universidades estejam aceitando como correspondência. E tem um monte de processo super interessante de educação para idosos, educação continuada, educação informal de diversas maneiras, que elas não estão assim, contempladas no universo da educação. Por outro lado, voltando para a gente não perder o fio da meada, é onde hoje, por exemplo, tem mais grana aqui no Brasil. Sabe, onde todo mundo investe, onde todo mundo de alguma maneira, enfim, o próprio Estado, ele nem sabe onde ele está investindo comprando apostilas, gastando uma fortuna em apostilas, cujo conteúdo é completamente retrógrado, é nada a ver. Isso é pago por nós, né? Isso é uma coisa que a gente, de certa forma, faz parte desse contrato. Então eu acho que esse é o campo atual que a gente tem que entrar, tem que a cultura em si, não como projetos artísticos isolados, mas como um projeto coletivo, global, ela tem que entrar no campo da educação, porque esse é o campo hoje mais fértil para tudo que a gente está falando aqui, inclusive para todos os processos que a gente tem inventado de colaboração, que eu acho que talvez seja o nosso legado aqui, como todos vocês têm participado de cada um de vários processos colaborativos, e essa massa que a gente está criando de inovação de processos, isso a gente poderia estar servindo todo esse universo novo de estudantes que estão completamente alienados do que a gente está produzindo. Então, o que a gente está produzindo de mais importante, que são as nossas inovações em tecnologia de colaboração, a gente não está usando no melhor lugar que a gente poderia estar usando, que é no campo da educação. Esse é o nosso campo de atuação mais importante hoje. E é onde, inclusive, tem dinheiro. E quando eu falo da bandeira, é estratégia, né? Então, a bandeira da tecnologia hoje é uma bandeira, sabe, essa ponte que a sedução da tecnologia propõe, e que, de certa forma, a gente pode usar como uma estratégia de entrada. Não digo que, eu acho que tem que se autocriticar, a gente tem que se autocriticar o tempo todo quanto a isso, mas o fato é que, na vida real, essa é a ponte que já foi colocada. Então, através da tecnologia, a gente consegue hackear esse espaço, esse campo todo da educação. Porque as pessoas não sabem o que é isso. Entendeu? Então, é o jeito possível de você entrar e você realmente começar a propor novas formas, novos espaços de educação, novos processos de educação, novas formas de validar. Isso é muito importante. De validar o teu curso, né? De fazer o seu diploma. Uma observação que eu dei aula na Escola Técnica Estadual de Eletrônica há muito tempo atrás, e que você observa ali que você tem um aluno diferenciado, né? Um aluno que está lá buscando conhecimento, né? Mas quantas amarras eu tive lá, né, de repressão de diretores, assim, que você queria ensinar o aluno coisas que fossem realmente úteis para dar uma autonomia para ele no mercado de trabalho, e quanto a cabeça das pessoas já estavam lá. Não, você não pode fugir da grade, alguma coisa assim. A grade, por isso chama grade, né? A grade, não, disciplina, vai pensando. Aí eu ia lá e dava aulas até de currículo, que fosse para aquele, assim, aquele aluno pudesse chegar com empresa e se comportar da forma que precisasse para conseguir um emprego, etc. Fugindo totalmente, mas todas escondidas, assim, com chamada da direção pública. E aí, interessante depois, porque eu pensei, parece que é só os SESC que se estão suprindo essa área educacional dessa forma de gerar um aluno pensante, né? E trazendo coisas mais legais que a gente vai ver no SENAC, né? Você vê no SESC acontecendo coisas, você fala, e o SENAC não se contamina disso, né? É, o SENAC está com o curso, eu fiquei lá totalmente, quer fazer um valor ali, é pouquíssimo democrático, né? É uma lógica de universidade privada que gerada por. Aí eu tô com muito medo, porque eu não sei, tô com receio com algumas coisas, assim, do próprio SESC, se eles vão conseguir se manter até o ano que vem, toda essa crise que tá tendo, né? Se eles vão conseguir suprir até a divulgação. Como é que o SESC estão chegando nos novos alunos, mas você vê que a maioria vem, está interessado, são alunos que procuram. Foi muito interessante, são alunos que estão de missão de cursos pagos, sejam faculdade, tudo, que vão lá justamente no SESC procurar um conhecimento um pouco mais liberto, mais solto e até mais específico para conhecer um profissional diferenciado. Não, essa tua preocupação do SESC procede, mas você falou antes uma coisa que é muito mais importante, mas muito mais. Que é assim, você quer fazer uma coisa, o professor quer fazer uma coisa interessante na escola, ele não consegue muitas vezes. A gente tem assim uma coisa que é muito, é da nossa alçada, a gente consegue reverter isso, que é uma guerra de discurso, de narrativa. Você está falando uma coisa e a gente tem que fazer essa coisa que você está falando ficar muito mais consensual entre todos os diretores. Essa é uma coisa, a gente está falando de 200 milhões de pessoas, né? Então é uma guerra de formiguinha, é uma coisa de transmitir o discurso, de validar o discurso, de difundir o discurso e de falar que a coisa mais importante que você falou, você está formando um aluno, um estudante, para ter autonomia. Ok, aqui é o discurso que a gente, todo mundo assina embaixo, a gente quer estudantes autônomos, estudantes que tenham pensamento crítico e independente. Mas não é o discurso oficial. Não. O diretor das escolas, que é geralmente o cargo político, ele não tem esse discurso. Então, tá vendo? É uma ação simples que as pessoas da cultura devem se unir para, sabe, entrar nesse ativismo de reverter esse discurso. Não é uma coisa tão. É uma coisa simples para a gente, mas não interessa para a gente. Interessa para 200 milhões de pessoas. Sabe, a gente tem que, né, que criar mecanismos de difundir isso em massa. Isso em volume, aumentar o volume disso, para quando chegar o professor estiver falando com aquele diretor, o diretor ele não tem como proibir, sabe? Não tem como alterar o discurso. Porque a escola precisa, o discurso oficial é o seguinte, a escola precisa ser eficiente. O discurso oficial diz o seguinte, quando chegar no fim do ano, eu quero tantas notas boas na avaliação geral. Na avaliação geral, que é isso que conta. É essa competição que a gente está vivendo. Esse é o discurso oficial, esse é o discurso que os 200 milhões estão assumindo, e a gente tem que mudar isso. Então, essa é uma guerra de discurso que a gente, se a gente não conseguir fazer com a nossa, sabe, capacidade de contar histórias e com a nossa capacidade de fazer isso se difundir pelo YouTube por todos os meios possíveis, a gente perdeu a guerra, entendeu? Porque a guerra, na verdade, o que eles estão fazendo já é isso. O discurso oficial é isso. Eu não posso falar, talvez, uma vez, mas o quanto que o entrada da internet na sociedade, o YouTube, levou um conhecimento mais próximo da gente, que você não precisou mais ir tanto a uma biblioteca, assim, né? Você não precisa mais desbloquear o conhecimento ali. A tua dúvida surgiu, você conseguiu um lugar. Quem não teve isso, né, na sua casa, você não sabe o quanto era difícil, né? Tinha uma pergunta, você tinha colocar, né, até o objeto e tal, né? Então, acho que ao mesmo tempo é perigoso também, mas vamos ver o lado positivo, né, disso, para que seja maior. Ah, não tenha dúvida, a pesquisa está muito facilitada hoje em dia. Então, eu acho que, assim, a pesquisa está muito facilitada hoje em dia, mas ela está, por outro lado, ela está se concentrando de novo muito, muito no Google, muito em poucas mãos, né? E isso dirige demais. Então, ao mesmo tempo que tem um benefício atual de ser um espaço de muito facilitador, a pesquisa ficou muito fácil, né? Mas também a gente tem esse problema. A gente também tem poucos exemplos, mas grandes exemplos de resistência em oposição a essa globalização das corporações, como a Wikipédia mesmo, que se recusa a ceder uma série de propostas para manter como um espaço de troca de conhecimento que, tudo bem, eliminou as enciclopédias, mas ao mesmo tempo é o centro mais popular de informação. E outras iniciativas que começam a surgir também de troca não monetária de valores, onde você tem uma iniciativa recente agora, que a gente está testando, então não poderia nem comentar, mas que está gerando muito interesse, que é o ECO. O ECO seria um valor de hora, onde você faz um curso de business training, e o cara que deu, ele agora tem uma hora com você, para outro. Então cresce uma rede de horas, onde ninguém tem nenhuma transação financeira. Como é seu nome mesmo? Jorge. Eu me lembrei agora uma pergunta. Você está há quantos anos, né, em Londres? É, 16 anos. 16. Esse discurso de economia criativa começou lá, não foi? É. Cara, como é que está agora a situação? Na seguinte perspectiva, esse discurso, ele tem uma crítica que fazem, né? Eu acho que foi até um artigo de uma pessoa lá que fala sobre transformar. Enfim, resumindo assim, de uma maneira grosseira, cria um processo de exploração desse perfil do artista, designer, dessa galera, dessa área de cadeia produtiva, né? De criação, de produção, de cultura. Né? Como é que você vê hoje essa questão da economia que eu tive lá? É muito grande. É uma questão muito grande, mas. Mas que caminhos você acha que a gente tem que tomar aqui nesse sentido? Também não vou conseguir responder, talvez um pensamento seja primeiro só lembrar que isso começa como um texto interessante, apropriado pelo governo, se torna uma forma de ações positivas, por exemplo, de se defender o valor de uma economia criativa para o PIB de um país e tal, mas ao mesmo tempo aplicando um entendimento do que é a arte, do que é a criatividade, extremamente segmentado, extremamente conservador também. Então, e homogêneo. E homogêneo, Então você tem uma onda positiva, que é de entender e meio que divulgar o valor de algo, mas ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está declarando algo que deve ser, de uma certa forma, para ser reconhecido como economia, seja porque a indústria do cinema, a indústria do teatro, a indústria dos musicais, a indústria de moda. Então, o que eu vejo são as iniciativas governamentais, do British Council, não sei das quantas, que também tem muito interesse em exportar um modelo que mantém a Grã-Bretanha como esse centro, né, que todos deveriam vir gastar seu dinheiro nos cursos das universidades lá, que no fim das contas é o que eles querem. O British Council, a missão deles para o governo é continuar trazendo estudantes que pagam uma grana violentíssima, porque acham que o Reino Unido é o lugar para se estudar. Claro, tem parte disso é verdade, parte disso é a mensagem que eles têm que vender. Então, a economia criativa acaba sendo um grande armamento para continuar essa narrativa. Então, tem que ter muito cuidado nesse campo, né, do governo, nesse campo institucional. Por outro lado, como estávamos falando da abertura que se cria com a tecnologia, né? Novos termos, novos campos, novos modelos criam novas entradas também. Então, inúmeras vezes eu tive conversa com pessoas de áreas de economia criativa, de diferentes lugares, apoio do fiscal, que não fazem ideia do que eles vão fazer. Então, eles criam, né? Tem um orçamento, tem uma missão, uma página, e aí eles vão perguntar a quem está atuando. Seja centro de inovação, seja companhia de tecnologia, seja modelos internacionais, dizer o que, que a gente faz. Ninguém sabe o que é realmente. Né? Eu acho que tem que contar a ênfase que acaba dando no intermediário, né? Esse intermediário que passa a ser o mediador e quem acaba concentrando a maior parte desse processo do negócio do lucro. Eu acho que tem um histórico aí que é assim, Inglaterra e Austrália, né, começou o papo de indústrias criativas, né? E quando se falou em indústrias criativas, tinha um pressuposto por trás que era, ok, vamos aplicar técnicas de gestão que vem da indústria. Então, assim, como garantir o máximo de retorno possível sobre aquele investimento. E aí, a partir daí, começou um movimento de homogeneização do investimento naquilo. E, assim, por um lado, é interessante, explicita o papel daquelas áreas de produção dentro da economia, por um lado isso é interessante. Por outro lado, dentro daquela área, que nem tudo aquilo dá dinheiro, nem tudo dentro da cultura dá dinheiro. Então, todo aquele resto ali passou a ter menos valor ainda. Então, as pessoas falam, não, agora o investimento em cultura e inovação, será o quê? Vai ser em economia criativa. Aí virou economia criativa e tal, não era mais indústria criativa, foi evoluindo um pouco tempo. Só que aí tudo que não... Pô, um encontro que nem esse aqui, cara, a gente não vai gerar negócios hoje, então isso aqui não vale nada, então não entra... E isso é muito perigoso. Chegou aqui no Brasil, teve por 3 anos e meio uma Secretaria de Economia Criativa dentro do Ministério da Cultura, que tentou, assim, fazer essa coisa de, cara, diminui e extrai o máximo valor daquilo. A gente, ano passado, a Luciana fez uma entrevista no levantamento que a gente fez, que a gente comentou ontem, e a gente falou exatamente desse caso, que é do Jorge Barco, que é coordenador de sei lá o que lá do Museu de Arte Moderna de Madrid. E ele que colocou pra gente essa coisa, cara, a economia criativa, a gente conseguiu interpretar o dinheiro do governo que vem para a economia criativa e inovação, dizendo para eles que, olha, vocês vão investir nessas coisas, essas coisas não vão dar dinheiro para ninguém, não vai gerar negócios, não vai gerar um mercado, mas a gente está adubando um terreno que aí depois vai gerar empreendimentos e tal. Então eles fizeram um desvio, na verdade, eles falaram, legal, dinheiro da economia criativa, sim, queremos, mas nada do que vocês vão colocar aqui vai gerar um mercado específico ali. Então é uma maneira bem esperta, assim, bem oportunista, e aí sim, eu acho que foi um certo hackeamento de uma coisa. Aqui no Brasil, eu acho que tem uma... A gente tem um histórico também interessante de cruzar, é uma coisa que eu estou tentando dialogar com o pessoal que estava na economia criativa do MIN, que agora está em outros departamentos lá, que é, cara, como que a gente aproxima a economia criativa de economias solidárias, das práticas de valorização, de produção local, de negócio direto sem intermediários, então como que a gente faz para promover esse diálogo? E isso é uma coisa que a gente vai tentar fazer em outubro, em Ubatuba, estejam lá, dia 22, 24 de outubro, que não vai ser palestra, seminário, a gente vai tentar chegar a uma situação concreta, que é pessoas que trabalham com empreendimentos de economia solidária em Ubatuba, e trazer uma galera que está pensando economia criativa, mas mais pensando assim, economia do compartilhamento. Talvez tenha um diálogo aí com o pessoal lá do Goteo, que é da Espanha, que é um crowdfunding que também tem umas outras coisas. Eles, além de a pessoa pedir dinheiro, ela pode pedir horas de trabalho, ela pode pedir uma série de outros comprometimentos que as pessoas vão dar ali, além de passar 50 euros no cartão. Eu posso ceder horas de trabalho, posso ceder outras coisas, posso dar permuta, posso ceder espaço e tal. Então eles estão pensando um pouco algumas alternativas para a coisa do crowdfunding ser só cartão de crédito e tal. E algumas, a gente tem uma pessoa lá em Ubatuba que era da Cooperativa Integral Catalana. Ela está morando em Ubatuba e está com um empreendimento lá também de cultura de vegetais orgânicos e tal. Então a gente está tentando aproximar essas coisas. Como que as coisas interessantes que estão dentro da economia criativa, que certamente não é tudo, não é a maioria das coisas, e está bem longe de ser a maioria das coisas que estão dentro da economia criativa, é interessante. Como a gente faz para aproximar isso de uma coisa legal da cultura digital, de economia de compartilhamento, de cultura de abertura, que a gente está tentando colocar também, e da economia solidária, que é essa coisa de valorização da produção local e de arranjos locais ali que façam sentido em determinado lugar. E a gente tem muito a saída para isso, mas a gente está tentando, pelo menos, colocar esse diálogo, colocar essas questões ali entre essas pessoas. Tem um outro termo que é a economia da experiência, que não vem. Porque não vem nem de perto da arte, vem de negócios. Em 1999, dois caras dos Estados Unidos de negócios escreveram um livro sobre Experience Economy. E depois revisaram em 2011. Mas a razão de eu achar ele muito mais útil, claro, é extremamente problemático em uma série de áreas, não é uma solução, mas é um campo interessante. Quando a gente estava falando de investimento e de financiamento direto e de articulação de valor da sua prática, é inevitável que quando você aborda uma instituição como artista, há uma série de preconcepções do outro lado, e da própria vitimização, infantilização cultural que o artista tem, de onde cabe a arte, de onde cabe a cultura. E se você senta para falar da experiência de consumidor, você tem um outro debate sobre o valor do que você faz. O que você faz pode ser a mesma coisa ainda. Mas ao invés de você ter que reverter a uma narrativa de isso não seria legal investir na arte, não seria legal investir na cultura, porque é muito bom, de falar nos termos que batem, não necessariamente em lucro, mas na criação de marca, na forma como a pessoa se associa a uma experiência. E isso cai também no momento, que é uma coisa até legal, acabei de ver que não chegou, né? Que a gente se encontrou nas mídias sociais exatamente por isso. Ele é do Imersivos e tem um trabalho sobre experiências imersivas, que é de debater a experiência que essa pessoa final vai ter, que talvez vá além do artístico, que possa ter elementos de música, de teatro e dança, mas também pode ter elementos de tecnologia, de game e de arquitetura e por aí vai. E o artista que tem um entendimento dessa narrativa pode discutir valor, acho, com muito mais poder que o investidor. Então hoje, quando a gente cria eventos de Economies of Experience, foi o nome que a gente usou, uma pequena variação para falar de economias, de tipos de economias. Eu me surpreendi com a rapidez em que isso acontece. Um exemplo foi, tem uma construtora, nada artística, nada interessante, com nenhum histórico de investimento artístico, fazendo prédio no Parque Olímpico. E eles lançaram um projeto de sustentabilidade deles, com pequenos prêmios, dinheirinho assim, bem pequeno, para a comunidade, fazer projetos para a comunidade, para eles poderem, né, dar o checklist deles, nós investimos na comunidade. Merreca, para eles absolutamente merreca. E eles me chamaram como organização local para conversar. Eu falei, acho interessante a iniciativa de vocês, esse prêmio não me interessa de forma alguma, muito trabalho para mim em retorno, e as nossas iniciativas são muito mais a longo prazo. Eu estou interessado em conversar e o impacto que a gente tem na comunidade daqui a 5 anos, não num eventinho de uma semana que você vai tirar foto e botar no jornal. Se você tivesse interesse, seria muito legal conversar. De repente, 3 deles marcaram uma reunião sobre o que você tem a dizer sobre nosso impacto a longo prazo. Então vamos conversar. Eu, por dentro, estou assim, caralho, como é que a coisa se inverte rápido? Mas você cria a sua imagem, né? Se você chega como artista, coitado, eu sei que É chato ouvir isso pra caramba, ainda mais em círculos artísticos, porque há muita batalha por muito tempo, muitas redes, muito trabalho sério. Mas, independente disso, tem uma aceitação cultural do artista como criança, como palhaço, como burro da cor, coitado, como chapéu na rua. Por favor, ah, obrigado, 50 centavos, obrigado. Que eu prefiro fazer uma coisa de graça com um troco de valores do que ter uma questão monetária ridícula. E continuar esses debates que eu acho que, falando de experiência, desculpa, dei uma volta aí, mas ao invés da economia criativa, a economia da experiência pode ser um lugar de debater impacto social, impacto pessoal, discutir saúde mental, por exemplo, né? Como um processo onde as pessoas têm uma interatividade e jogos, você tem uma fruição artística e um benefício saudável. E por aí vai, entendeu? Então, você tem um campo muito grande de discussão de valor. São quase 5 horas. O que a gente faz? Alguém tem um plano aí para resolver? Coletivamente. Quem tem um plano coletivo para resolver todos os problemas que a gente levantou hoje? Em nome dele. Com assinatura de empresa? Eu acho que, assim, fazendo uma avaliação geral, assim, acho que um ponto muito negativo do nosso encontro, assim, que a gente não conseguiu juntar os laboratórios, tá ligado? Assim, a gente tem que admitir essa derrota. Derrota é minha. É, não, é nossa. Não, eu tô falando que eu acho que vai ter, sei lá, acho que vai perder um pouco, porque acho que vai ficar, vai ter mais gente desses lábios aí lá em Ubatuba no encontro, mas eu tenho medo de que fique sempre entre os hippies de sempre, né? Com todo respeito. Sim. A gente vai conviver. Sempre os hippies de sempre. Os hippies. Aí você fica falando de coisa naquela. Fica uma abstração o dinheiro, porque todo mundo. Falando mal dos hipsters, né? Isso, hippies. Mas não tem hipsters. Você só pode falar mal se a pessoa tá lá, entendeu? Juntar um pouco dos dois. Não? Mas tudo bem, mas vai ter. Mas assim, assumindo essa derrota, eu acho que a gente ficou com uma responsabilidade muito grande agora. A gente não tem nem mais tempo pra. Pelo menos durante o intervalo do evento, que tá encerrando agora. Mas. De minimamente pensar estratégias assim, até refletir sobre possibilidades de negociação desse espaço, tá ligado? Claro que, assim, dizer isso agora é loucura, mas assim, a gente pode levar essa dever de casa aí. Dever de casa, assim, de pensar e pô, essa tua última. O último testemunho aí, a gente não é uma igreja evangélica, mas um testemunho, né? Foi massa, cara. Porque assim, é por aí mesmo, tem que jogar duro, entendeu? Então, assim, de repente a gente pode pensar em maneiras muito interessantes de uso nesses próximos 10 anos, né? Que vocês vão ter aqui em São Paulo, vocês, a maioria aqui em São Paulo, né? Mas. É isso, né? Pensar estratégias de negociar esse espaço aqui. É impressionante você estar aqui, de repente está passando o maior percussionista do Brasil, como aconteceu agora. Esse estúdio aqui é um dos 5 do mundo. Tem outro em Xangai, se não me engano, né? Então ontem eu encontrei Arthur Lins, foi muito ridículo. Eu olhei Arthur Lins e eu pensei que era Guto, né? Guto Lacaz. Meu irmão, é o Guto? É ele. Não. Ah, não, na verdade você é Arthur Lins. É um dos dois, um dos dois. Na verdade eu sou. Guarabira, não, Geron Thomas, né? Aquela eu até chamei ele. Ô, cara, eu chamei ele pra dar uma canja ontem, mas não deu tempo. Ele ia experimentar que tá isso. Tá falando na produção do. Controlar o pico ali. Mas enfim. Então assim. É isso, né? Fica aí. Fica a dica, não. Mas nada garante também, assim, a Gisela conseguiu, de alguma forma, dar uma entrada muito, muito surpreendente aqui. Assim, sim, sim. Porque foi muito rápida e foi muito, assim, o próprio Velázquez não estava muito a par do que estava acontecendo em paralelo. Assim. Então, e a Red Bull muda muito facilmente para um lado ou para o outro. Eu participei da primeira na implantação do primeiro espaço de docência, que era na São João, que era a Avenida Maria Monteiro, que hoje dirige um espaço chamado Fósforo. Sim, é verdade. Que era em 2009. E ali o que eles queriam, depois daquele, era assim, não, nós vamos criar um espaço para street art, que iam chamar grafiteiros para ficar desenhando e fazendo coisas ali para... uma coisa domesticada, o grafite, né, como forma interessante até que o baixo estivesse aqui, porque ele foi sondado ali. E acabou dando um outro caminho, surpreendente, e vem incorporando um grande espectro de experiências aqui, assim. Você falou da musical, mas tem discussões de todo tipo aqui, assim. Sim, tipo, Mas o que eu acho difícil é assumir, nessa forma de assumir que talvez os lados não tenham se conectado de fato, né? Ou o que os lados estão fazendo mesmo, eles precisam se conectar, existe uma necessidade disso, né? Ou não, né? Mas de conversar com outros setores, assim. Esse evento que está tendo aqui, acho que é a Maria Antônia, foi semana passada e tem outro encontro amanhã, parece ser universos totalmente diferentes, parece que eles estão falando de outras cidades, de outros temas, mas não, é a mesma coisa. Né? É mais retratar a tecnologia aqui, mas pensando o que a tecnologia pode fazer em torno disso, juntando o evento como um todo. Assim. Mas o que parece é menos o hipster contra o hippie, e mais assim, não, olha, nós estamos aqui num nicho, vamos manter esse nicho, porque esse nicho tem um certo patrocínio, esse nicho tem uma certa existência, já existe um network funcionando, que eu acho que tem que fazer vazar essas bolhas. Essas bolhas têm que se comunicar melhor, né? Esses festivais têm que permitir com que outros ambientes pontuem ali. Senão vai continuar o Tropixel sempre com as mesmas pessoas, o Cidade Eletrônica, que eu cuido da MBH, sempre com as mesmas pessoas, não sei se isso vai, de fato, construir alguma cena. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa que eu pesquisei e deixei no ar, né? Deve ter comentado agora, depois do papo sobre isso criativo. A Gisela comentou sobre o distrito criativo. E tem um projeto de um vereador aqui de São Paulo, que é distritos criativos, para fazer cada região da cidade ter uma iniciativa de criatividade. E aí, na terça-feira, agora, dia 25, vai ter um debate na Câmara, puxado pelo vereador, pelo Matarazzo, que ele foi verdade. É xerife da Superprefeitura da Sé. E ele vai chamar uma pessoa, olha que legal, ele chamou uma pessoa para dar uma palestra nesse evento, e essa pessoa era assessor do Tony Blair. Jesus amado. Bonito. Estão voltando ao 15 anos atrás. Acho que é um dos diretores da Nestlé, tá? Mas a maneira como eles colocaram ali na chamada para mim é assessor do Tony Blair. E cara, a gente não falou sobre isso até agora, assim, nesses dois dias. A gente, assim, eu não estava sabendo disso até pesquisar isso na internet. Então essas coisas estão acontecendo mesmo. Isso é uma coisa que chama atenção. Ah, aquilo ali está acontecendo e parece que é outra cidade, mas é aqui do lado, na Câmara Municipal. Ali. Daqui a dois dias, um evento sobre distritos criativos, que provavelmente vai chegar mais uma lei que vai criar um negócio ali, e provavelmente quem está sabendo vai fazer alguma coisa. É aberto? Coisa. Deve ser, está na Câmara, eu espero que seja, não sei. Não sei, Tony. Ele tem um assessor que eu acho que é Beto Lago, né, que tem uma sessão ali, mas o André Matarazzo tem um histórico aí que não se afina com Ele adora arte de rua e essas coisas também. Mas eu queria concluir assim com um testemunho também. Aí, né? E os testemunhos. Mas é muito rápido, é só assim que. Isso que você falou desse engessamento das instituições de ensino e tal. Ultimamente eu estou participando como membro da equipe de um grupo eu estou impressionado assim com como está funcionando. Queria que depois vocês pudessem visitar. Assim, basta colocar no Google Quarta dos Tambores. Coloquem, por favor, isso no Google e pesquisem sobre esse evento. É um evento que já acontece há 3 anos, toda primeira quarta-feira do mês, na cidade de Cachoeira, assim, e foi idealizado por um estudante de ciências sociais de Pernambuco, e que foi a pessoa que abriu minha cabeça para a questão racial e tal, e todo esse debate. E é impressionante, assim, ele criou uma estrutura hierárquica recentemente, na qual ele é meu chefe, né? E assim, ele é o coordenador geral e tem mais outro vídeo. E eu estou vendo funcionar muito bem, uma estrutura hierárquica bem definida, com as funções muito bem definidas. E quebra essa coisa corrente de não a hierarquia, entendeu? De uma maneira muito mais honesta, entendeu? E acaba que realmente assumindo a hierarquia, ela acaba se quebrando. Então é muito. Isso mudou até minha maneira de discursar, né, sobre a minha situação de professor, situação de poder e tal. E de realmente assumir o meu poder na hierarquia, até em sala de aula, e minha relação com os estudantes melhorou muito depois disso. Então, eu queria assim, ser chefe, né? Então assim. É isso, então por exemplo, então assim, esse discurso do amor, assim, eu acho isso mó balela, assim, falando de ontem. De ontem a gente, pô, pena que a galera não tá aqui mais falando do amor. Mas esquece disso, cara. Essa puxação mais amor, não, velho. Foda-se, assim, porque isso é mentira, cara. Assim, é uma mentira, pô. Nós somos animais, cara, assim. Só que a gente tem que negociar, entendeu? Se a gente também não quiser se matar. Mano, então só. Então, assim, a questão não é amor, a questão é saber conversar, velho. E tá aberto ao diálogo. Então, como o Fela Kuti fala, né? Pra vocês que são africanos, me ouçam como africano. Pra vocês que não são, me ouçam com a mente aberta. Então é isso, cara. Termina aí meu testemunho. E foi bom. Quarta dos tambores. Sem amor. Eu não sei, se eu vou dar um testemunho agora, é ótimo, né? Quando eu fiz música, eu acho que as portas abriram pra mim muito com a galera do samba, que vocês começaram até a falar, assim, né? E eu acho bonito, acho que deles, assim, da parte dos professores, é que eles são extremamente organizados, unidos. E quem detém o conhecimento passa para o outro, é extremamente interessante como eles são organizados e acabam fazendo pequenos locais de apresentações em São Paulo, por isso que eu acabei até falando naquela hora lá que deu um espaço ali pro artista pequeno que está começando a mostrar um pouco do trabalho dele, é extremamente interessante. É que você falou da hierarquia, parece que era, porque existe, é uma hierarquia saudável ali, né? É o que sabe mais no combinado que não sai caro. Né? É uma hierarquia que vai do respeito mútuo para se manter uma cultura que seja, né? É ficar a democratização do conhecimento a favor da manutenção da cultura, né? Mas aí acho que agora na questão da tecnologia, o caminho dela vai muito mais além, né? Assim, de uma inovação de uma sociedade que pode crescer muito mais, né? Você acha que ele sonora, abrir a porta? É romper, homem do banho.